Então vamos trabalhar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria lembrar aqui a vocês que em setembro, final de setembro, eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights um curso sobre conceitos fundamentais da psicologia, sintetizando e aprofundando vários estudos de psicologia que eu fui fazendo ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, como, por exemplo, o problema das camadas da personalidade, a definição da psique, etc, etc. Esse curso será proferido aqui, e aqueles que quiserem se inscrever ou obter mais informações, liguem para o senhor Eduí no telefone 041-9974-4443. Então, vamos lá. Bom, o que eu gostaria de explicar nessa aula são algumas das condições socioculturais nas quais vocês terão de exercer a sua atividade intelectual no Brasil. Quer dizer, é um panorama que vocês têm que conhecer muito bem desde já, porque é ali que vocês vão viver, né? E isso será, vamos dizer, o cenário das suas vidas. Para entrar neste assunto, nós temos que dar primeiro uma ideia do que é alta cultura, para nós podermos entender como é que esta questão se coloca no Brasil de hoje. Muito bem. À medida que o ser humano vai se desenvolvendo a partir do seu nascimento, ele passa vai atravessando uma série, vamos dizer, de conquistas ou de apropriações da linguagem. Linguagem no sentido mais amplo possível, não só linguagem verbal. Tá certo? Quer dizer, toda apreensão e, vamos dizer, domínio de signos e significado. O que se vê, então, é uma espécie de uma escalada onde o indivíduo vai conquistando círculos cada vez maiores de linguagem que lhe dão acesso à convivência com círculos maiores de pessoas, tá certo? E, portanto, há maiores e mais complexas possibilidades da ação humana. Tá certo? É claro que o primeiro círculo que ele tem que conquistar é a comunicação imediata com a sua família, com o pai, a mãe, irmãos, etc, etc. E nós sabemos que ali todas as deficiências de linguagem que a criança tem serão supridas, de certo modo, pela própria família. Quer dizer, por exemplo, a criança que chora porque ela quer alguma coisa e ela não consegue dizer o que é, os pais fazem um esforço para entender, ele, às vezes, frequentemente, acabam adivinhando. Então, não é propriamente ela que domina a linguagem, né? Quer dizer, existe um sistema, existe em torno dela um sistema de amortecedores que visa facilitar a comunicação dela, vamos dizer, por um esforço a mais do receptor, né, e não do emissor da informação. É claro que esse sistema de amortecedores ele vai diminuindo à medida que o tempo passa. Né, quer dizer, à medida que você cresce, espera-se que você mesmo domine a sua linguagem sem que os outros tenham que facilitar a sua expressão. Né, certo? E assim por diante. Depois o indivíduo começa a ter amiguinhos, vai para a escola. E ele vai tendo que conquistar um repertório, não só um repertório, mas um sistema de signos cada vez maior e cada vez mais organizado, cada vez mais flexível e cada vez mais eficiente. Isso até o ponto em que, quando o indivíduo está próximo da idade madura, supõe-se que ele seja capaz de expressar e de comunicar tudo o que é necessário para a sua subsistência na sociedade humana. E se ele não souber, então, dane-se. Quer dizer, se ele não consegue explicar as suas necessidades, os seus objetivos, ninguém tem nada a ver com isso e ninguém tem obrigação de ser tolerante e compreensivo com ele. Né? Então, no período da adolescência, onde a convivência, o foco da convivência do indivíduo vai sendo transferido da família para o grupo das pessoas dos seus coetâneos, das pessoas da mesma idade, Então, surge uma dificuldade extrema, que pode chegar a ser muito dolorosa em certas circunstâncias, que é, vamos dizer, a da conquista da aprovação pelo meio social. Quer dizer, você tem que ser aceito pelos seus professores, você tem que ser aceito pelos vários grupos de alunos, tá certo? E a aceitação depende de que as pessoas te sintam como um semelhante, te sintam como alguém que fala a mesma língua deles, que quer as mesmas coisas. Em tudo isso, né, vigora sempre a definição de Santo Tomás de Aquino, da amizade, como idem velle, idem nolle, quer dizer, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Se o que você quer é aquilo que eu quero, se o que você rejeita é o mesmo que eu rejeito, então você é meu amigo, você faz parte do meu grupo, etc, etc. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum ver como a sociedade criou uma série de mecanismos para facilitar esta integração, porque a formação dos grupos de amigos aqui se dá, sobretudo, vamos dizer, pelas afeições comuns que as pessoas têm a certas atividades. Por exemplo, né, tem o clube de debates, tem o clube de música, tem, né, um clube de roqueiro, né, tem um clube de punks, etc, etc. Então você logo, como diz, encontra a sua turma. Tá certo? Encontrar a turma significa você adquirir uma linguagem que seja a mesma deles. Isso aí não é fácil. Você vê que às vezes pessoas que no aprendizado propriamente escolar podem ir até muito mal, às vezes revelam uma habilidade extraordinária nesse sentido. Quer dizer, quando elas tomam contato com um novo grupo social, elas assimilam facilmente a linguagem daquele grupo e se integram ali facilmente, né? O que levou esse pessoal das inteligências múltiplas a reconhecer aí uma forma específica de inteligência, quer dizer, uma habilidade específica, que é a habilidade, que eles chamam de inteligência social, não é isso? Então, essa inteligência social, umas pessoas têm a mais, outras têm a menos, né? E, com frequência, um indivíduo que vai muito bem nas matérias escolares, em matemática ou em línguas, ele pode ser péssimo nisso aí. Quer dizer, ele consegue, por exemplo, aprender uma língua se você a ensina, vamos dizer, pela gramática, por exercício, etc, etc. Mas ele não consegue aprender aquele código complexo de conduta dentro daquele grupo, então ele se integra mal ali. Então, esta conquista da aprovação dos grupos sociais, sobretudo do grupo dos coetâneos, é um elemento básico da personalidade humana. Quer dizer, um indivíduo pode, vamos dizer, simplesmente se desgraçar se ele não conseguir passar por esta, passar com certo êxito por esta etapa. Então ele pode ficar o que a gente chama de sujeito socialmente desajustado, quer dizer, alguém cujo nível de comunicação com os seus coetâneos não é adequado, não é isso? Entra aí também, vamos dizer, a comunicação com a autoridade, quer dizer, com a sociedade no sentido, vamos dizer, da hierarquia de comando também, não é isso? O que significa também, vamos dizer, a apreensão de um sistema de leis vigentes. Claro que todo grupo tem as suas leis, mas essas leis em geral são tácitas, quer dizer, não são declaradas, né? Agora, existem as leis que foram, vamos dizer, aprovadas pelo parlamento, leis que oficialmente são vigentes e que você é obrigado a cumprir. Note que o conhecimento que as pessoas têm dessas leis é extremamente precário. Se você interrogar um cidadão brasileiro, por exemplo, sobre o Código Penal, ele não tem a menor ideia de quais são, vamos dizer, os delitos previstos no Código Penal. Perguntar sobre o Código Civil, seus direitos e deveres, o sistema de propriedades, o pessoal não sabe, em geral não sabe quase nada a respeito disso. Aqui nos Estados Unidos sabe um pouco mais, mas mesmo assim, a distância que existe entre os conhecimentos que o cidadão usualmente dispõe e a totalidade do sistema legal vigente é uma diferença assim, abissal. Quer dizer, as leis, hoje em dia, já se contam as centenas de milhares, né? E ninguém tem o controle disso, nem mesmo os profissionais que lidam com isso, os advogados, juízes, etc., promotores, etc., eles também não têm o conhecimento do sistema integral das leis. No entanto, continua, né, em vigor aquela máxima, aquele preceito de que ninguém pode jamais alegar o desconhecimento da lei. Quer dizer, que se você infringe uma lei e diz que a infringiu porque não a conhecia, isso não é considerado uma desculpa válida. Quer dizer, há o princípio de que o cidadão tem a obrigação de conhecer as leis, mas, ao mesmo tempo, esta obrigação é impossível de cumprir porque as leis são em número demasiado. Então, isto aí, por sua vez, contraria outro princípio do direito, que é o princípio de que ninguém é obrigado ao impossível, ad impossibilia nemo tenetur. Quer dizer, se você é obrigado a conhecer as leis, mas o conhecimento das leis é praticamente impossível, então você está sendo obrigado ao impossível. Então aí você tem um loop lógico, né? Você é obrigado a uma coisa, mas ela ao mesmo tempo é impossível, tá certo? E você, por sua vez, não pode alegar essa impossibilidade. Então, basta isso para você ver como a integração do cidadão na sociedade hoje pode ser uma coisa bastante complicada. Não é isso? E esta, a dificuldade de vocês integrar na sociedade, é claro que fomenta uma situação, um estado psicológico de extrema insegurança. A insegurança, por sua vez, impele o indivíduo a buscar, vamos dizer, a proteção da autoridade, o que, por sua vez, aumenta o poder da autoridade e, portanto, aumenta o número de leis. Tá certo? Então, isto que eu estou descrevendo, isso acontece para todas as pessoas, sem exceção. Quer dizer, a não ser que a gente fique em casa, né? Digo, não, o Bob Hope, aquele cômico americano que escreveu um livro de memórias chamado Nunca Saí de Casa. Assim, mas o que o sujeito tem para contar? Então, a não ser que você nunca tenha saído de casa, então, algum desses problemas você vai ter topado. Quer dizer, a integração num grupo cuja aprovação você necessita. Tá certo? Ou que, ao contrário, o grupo te rejeita, sem mesmo que você saiba por quê. Mas... E também a integração na sociedade maior, no mundo das leis e do direito. Tá certo? Claro que, além do mundo das leis e do direito, existe o mundo gerador das leis e do direito, que é o mundo da política. Frequentemente, as pessoas desenvolvem alguma participação no mundo da política, ou seja, no mínimo, através do voto e através das opiniões. Não é isso? Antes de ter a mais mínima ideia de qual é o sistema legal vigente. Isso já é uma coisa incrível, quer dizer, as pessoas não conhecem as leis, mas elas exercem alguma influência aí através do voto, dos debates, etc, etc. Isso quer dizer, aí, por aí você já nota que a integração do cidadão na sociedade contemporânea é um negócio cheio de percalços, cheio de contradições, cheio de problemas, né? Mas, vou dizer, justamente no período que vai da adolescência até a primeira mocidade, digamos, sei lá, dos 12 até os 21, 22 anos, é o período onde o seu meio fundamental deixa de ser a sua casa, a sua família, e se torna a sociedade maior. Então, é justamente nessa fase que aparece o problema da integração, da adaptação social do sujeito. Né? Note que o conceito, por exemplo, dos inadaptados, dos desajustados, marginais, etc., etc., também, quer dizer, é relativo, porque o marginal também está integrado em algum grupo. Quer dizer, um sujeito que está totalmente fora das leis, que está sendo perseguido pela polícia, etc., etc., ele não está socialmente desajustado, porque ele está perfeitamente ajustado, digamos, dentro do grupo dos narcotraficantes, ou dos batedores de carteira, ou do sei lá o quê. Então, quer dizer, ninguém existe sozinho. Quer dizer, a existência humana, ela se dá através de uma trama, né, de relações que implica, então, vamos dizer, expectativas, aprovação, desaprovação, isso é simpatias, antipatias, etc. E nós temos que lidar com isso 24 horas por dia. Não é isso? Então, qualquer atividade humana implica sempre uma expectativa quanto às reações que as pessoas em torno vão ter a respeito daquilo. Tá certo? E se você não tem isso, você não tem o conhecimento disso, você está completamente desorientado. Quer dizer, você ser capaz de prever até certo ponto as reações das pessoas às suas ações e palavras é a condição sine qua non para você viver em sociedade humana. Então você imagina a quantidade de conhecimento que uma pessoa, por mais burra que seja, precisa ter simplesmente para viver em sociedade. Imagina a quantidade enorme de códigos, códigos que ela não seria capaz de expressar verbalmente, mas que ela sabe operar de algum modo. Tá certo? Coisa muito mais complicada, por exemplo, do que você aprender gramática na escola. A diferença é que, vamos dizer, é que é um aprendizado puramente, vamos dizer, empírico, e na maior parte dos casos é tácito, é feito, vamos dizer, por impregnação semiconsciente de hábitos. E nós sabemos que tudo aquilo que é aprendido, vamos dizer, sem uma atenção específica, é muito mais fácil do que você aprender com atenção, do que o que você aprende com atenção deliberada, não é isso? Então, por exemplo, quando você aprende a andar de bicicleta, tá certo? Se você tiver que explicar cada um dos movimentos que você fez e quais os movimentos que dão certo, quais que não dão certo, você precisaria escrever enciclopédias inteiras e você jamais chegaria a aprender a andar de bicicleta. Tá certo? Quer dizer que você tem certas impressões e essas impressões se gravam na sua memória e elas se, vamos dizer, se articulam umas com as outras e você acaba aprendendo o que é para fazer. Tá certo? Esse aprendizado não é totalmente inconsciente, mas o processo do aprendizado é inconsciente. Não é isso? Quer dizer, o que se passou? Como foi que você aprendeu isso? Não dá para você explicar como aprendeu, né? Então, toda esta fase da vida, então, é enormemente problemática. E o que está em questão durante todo esse período não é nenhum problema objetivo, é você mesmo. O seu centro de preocupação é o seu próprio umbigo. Porque você está interessado em saber se as pessoas te aprovam, se o que você fez será bem ou mal recebido, tá certo? Se você é um sujeito socialmente simpático ou antipático, tá certo? Se você está dentro ou fora do código, e assim por dentro. Quer dizer, o foco da preocupação, o problema é você mesmo. Você é um problema ambulante, um problema para você mesmo. Tá certo? Então, durante todo este período, qualquer preocupação que o indivíduo tenha com questões objetivas nunca é direta, passa sempre pela preocupação subjetiva. Por exemplo, se o indivíduo está tentando aprender a jogar futebol, ele tem duas preocupações. Ele quer ser aceito pelo time, né? Esta é a preocupação primeira. O aprendizado da técnica do futebol é somente um meio para isso. Então, o olhar que o sujeito lança sobre as coisas é sempre duplo. Está sempre, vamos dizer, medindo a dificuldade externa e medindo a dificuldade externa em confronto com a sua dificuldade interna, com o seu próprio estado. Tá certo? Mas o objetivo ali de todas as ações é sempre o próprio indivíduo. Ele precisa de algo, ele precisa se integrar neste grupo, ele precisa da aprovação de tais ou quais pessoas, ele precisa que a namoradinha goste dele, e assim por diante. Né? Então isso quer dizer que esse período da adolescência, juventude, é um período de subjetivismo atroz. Tá certo? Onde o critério máximo de julgamento de tudo é o meu próprio umbigo. Tá certo? Só quando os problemas básicos da integração social estão resolvidos e já não são mais problema, é que sobra um espaço no HD mental do sujeito para ele pensar em problemas objetivos. E isso acontece quando a situação social do indivíduo se estabiliza de tal modo que ele já tem um domínio dos códigos habituais, ele não precisa mais pensar nisso. Então, por exemplo, o sujeito agora tem um emprego, então ele sabe o que se espera dele naquele emprego, ele sabe o que ele tem de fazer, tá certo? Ele tem uma família, ele tem um conjunto de obrigações, de desafios que ele tem de enfrentar e esta atividade se desenrola dentro de um quadro de expectativas sociais que já está estabilizado e que não necessita de uma atenção específica mais, a não ser que aconteça algo de anormal. Por exemplo, o seu chefe mudou. Você tinha um chefe que era assim, assim, assado, de repente chega outro sujeito lá com uma mentalidade completamente diferente. Então cria momentaneamente um desajuste. Tá certo? Se esse desajuste acontecer a todo momento, você está liquidado, porque você não conseguirá sair da situação de insegurança juvenil. Tá certo? Então, mas quando estabiliza o quadro, então o indivíduo está pronto para começar a desempenhar alguma atividade real, quer dizer, ele começa a cuidar de problemas objetivos. Por exemplo, se ele é um mecânico de automóveis, ele já não precisa mais saber se o cliente da oficina gosta dele, não gosta dele. Ele precisa consertar um carro. Quer dizer que o problema subjetivo tem que ser deixado de lado por um momento e ele tem que resolver um problema realmente. Né? Muito bem. Todo o período que nós chamamos de educação do indivíduo, que é, vamos dizer, desde a infância até o fim da adolescência, é centrado, então, na própria pessoa. E o problema que está sendo trabalhado ali é o do ajustamento social. Entendendo? Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando você está estudando história no ginásio, você não está interessado propriamente no que, nos fatos que aconteceram na história. Você está interessado em você ser aprovado no exame do fim do ano. Quer dizer, o foco central é você mesmo. A história é um instrumento, o seu aprendizado da história é um instrumento para você conseguir uma aprovação da qual você necessita. Tá certo? Também é claro que existe aí, fora dos problemas do aprendizado escolar, existe o problema, vamos dizer, das afeições, daquilo que você gosta ou não gosta. Nesse período, por exemplo, você pode descobrir que você gosta de certas disciplinas na escola e você não gosta de outras. Algumas mexem com a sua imaginação, lhe dão uma satisfação subjetiva. Mesmo. Note bem que mesmo aí o foco não é, ou não está no objeto propriamente dito daquela disciplina, mas na satisfação que ela dá a você. Não é isso? Então, por isto mesmo, todo o processo de educação é um teatro. Quer dizer, tudo que se passa na educação não corresponde à realidade do que está sendo ensinado, mas à situação pedagógica criada. Não é isso? Por exemplo, no ensino de uma disciplina qualquer, a ordem do ensino não refletirá a estrutura interna da disciplina, mas a ordenação pedagógica que for considerada a mais propícia para o seu aprendizado. Isso? Então, isso quer dizer que coisas que não têm grande importância na estrutura interna da disciplina podem ter importância pedagógica, porque elas são, vamos dizer, mais fáceis de ensinar. É isto. Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu estava no ginásio, eu tinha um professor muito original de biologia, e naquela época estava tendo um problema diplomático entre o Brasil e a França, porque os franceses estavam pescando camarões nas costas brasileiras, então estava um bafafá. Aí todo dia saía aquilo no jornal, então ele tomou aquilo como pretexto para dar uma aula de biologia em torno dos camarões e ficou 6 meses lecionando camarões. Não porque os camarões, dentro da ordem, da estrutura total da ciência biológica, sejam tão importantes assim, mas porque pedagogicamente convinha naquele momento. Tá certo? Então, isso eu estou mostrando para você, para mostrar como a estrutura da experiência educacional é totalmente centrada na pessoa do estudante e não na objetividade da disciplina que está sendo estudada. Está compreendendo? Do mesmo modo, as situações pedagógicas não são situações reais. São situações teatrais, montadas para simular uma realidade do mundo exterior. Não é isso? Então, por exemplo, você imagina a diferença do que é o estudo de história para um estudante de ginásio e o que é aquilo para um diplomata que esteja discutindo com o representante de uma outra nação um problema de fronteiras, por exemplo. Esse diplomata ele tem que saber exatamente o que aconteceu de fato, quer dizer, quem chegou ali primeiro, quem demarcou a fronteira, etc, etc. Ele tem que saber tudo isso realmente. Tá certo? Ele não precisa saber isso para passar de ano. Quer dizer que o interesse dele, como está pressionado por uma situação real que ele não tem que resolver, então se dirige diretamente ao objeto da ciência histórica, que são os próprios fatos históricos. Está certo? No aprendizado, por exemplo, o professor pode recorrer a uma série de recursos de ficção, está certo? Para te explicar certas coisas. Quer dizer que se o que você souber da história não corresponder exatamente aos fatos, está certo? Mas corresponder à ordem pedagógica escolhida, muito bem, você passa de ano. Então, durante esta fase, existe então sempre a presença do elemento imitativo e teatral. E a única coisa real que existe ali é você mesmo, quer dizer, a sua necessidade psicológica, social, de você se integrar no meio, de você obter aprovação, etc, etc, etc. Este é o foco de tudo o que acontece. Tá certo? Mas já na passagem para a vida adulta, a situação realmente muda. Porque o que as pessoas esperam de você, tá certo? É que você desempenhe certas funções realmente. Note que o que está em jogo já não é mais a sua aprovação social. Quer dizer, se você obteve um emprego, é porque você já foi aprovado para aquele emprego, você não está mais em teste. Então, o que se quer agora não é que você demonstre a sua capacidade de estar naquele emprego, mas que você resolva os problemas reais que lhe foram colocados. Está entendendo? Por mais simples que seja o problema, por exemplo, você pode ser o faxineiro que cuida dos banheiros. As pessoas não querem saber se você é capaz ou se você não é capaz, eles querem que o banheiro esteja limpo. Se você é um sujeito totalmente incapaz, mas você conseguiu fazer aquilo, está ótimo. Quer dizer, não é você mais que está em julgamento, mas o efeito real das suas ações. Isso quer dizer que o tratamento que as pessoas te dão vai se tornando progressivamente mais impessoal. Quer dizer, você já, agora, como você já tem um papel social definido, você passa a ser tratado já não como seu fulano, mas como representante daquele papel social. Tá certo? Papel social que implica, então, vamos dizer, certas obrigações. E o que as pessoas querem é que você cumpra aquelas obrigações que já estão definidas. Então, por exemplo, se você consulta advogado, ele não está sendo testado se ele é capaz ou não de ser advogado. Claro que ele é capaz, tanto que ele já é. O que você quer é que ele trate do seu caso, vamos dizer, com objetividade e chegue ao resultado desejado. Não é isso? Então, ainda que, vamos dizer, as relações pessoais não sejam suprimidas, elas passam para um segundo plano. Acontece que aquela fase, vamos dizer, de adaptação social, ela deixa marcas profundas nas pessoas, pela duração dela. Quer dizer, praticamente desde o instante em que você começa a sair de casa, até o instante em que você é reconhecido como um cidadão adulto, com direitos e deveres definidos, toda esta fase foi vivida em função do problema da adaptação. Ele, se as pessoas gostam de você ou não, se elas te aprovam ou não. Tá certo? Então, a longa duração desse processo faz com que esse critério de vida, que é o de buscar a adaptação, buscar a integração em grupos, tem uma função enorme na sua psique total e com que ela continue existindo mesmo quando ela não é mais necessária. Mesmo porque os círculos sociais nos quais você pode se integrar, a lista desses círculos sociais não termina quando você chega à idade adulta. Há outros grupos mais importantes com os quais você pode querer se comunicar. Mas, por exemplo, no caso, digamos, de uma militância política. Quer dizer, você vai ter que adquirir uma linguagem, um conjunto de códigos que lhe permita falar com todos os demais militantes. Quer dizer, você quer participar agora de um outro diálogo que já não se dá mediante o encontro pessoal, mas que se dá, por exemplo, através das publicações do partido, do site do partido, etc, etc. Quer dizer, você está convivendo com pessoas que você não vê mais. Pessoas que estão longe de você. Então, você veja, como você vai se integrar num meio social que você não enxerga como um todo, né? Que só existe para você através da linguagem, falado ou impressa. Então, você precisa conseguir certas habilidades linguísticas especiais que o identifiquem com aquele grupo. Você precisa aprender a falar como eles. Está compreendendo? E você tem que falar como eles de tal modo que a sua palavra escrita, digamos, numa carta ao jornal do partido, né, sem a sua presença física, o identifique como um membro daquela comunidade. Você vê que essas habilidades não são fáceis de adquirir. Aquilo que nós chamamos de alta cultura não é nada mais do que a integração num outro grupo humano. Matthew Arnold definia então a alta cultura como aquilo que se disse e se criou de melhor ao longo dos tempos. É certo? Então, ao adquirir alta cultura, você está tentando se integrar no grupo das pessoas que podem conversar a respeito do que se disse e se criou de melhor ao longo dos tempos. Tá certo? Ora, as pessoas que fizeram isso, elas não estão mais presentes. Por exemplo, você começa a ler os clássicos, aqui estou lendo Homero, Aristóteles, né, Goethe, etc. Eles não estão presentes. No entanto, depois de você ler alguns livros, você começa a perceber que essas pessoas, elas frequentemente se reportam umas às outras. Quer dizer, cada uma sabe o que as outras fizeram. E você só pode se considerar, vamos dizer, um membro desse diálogo na hora que você entende o que eles estão falando. Em que você conhece todo o sistema de interreferências ali. Não é isso? Então, é claro que este aprendizado é extremamente difícil comparado com todos os outros. Primeiro, porque você não tem os personagens presentes para lhe dar os sinais de se você está acertando ou errando. Claro que você pode ter um representante, pode ter, digamos, um professor universitário que te orienta vagamente. Mas, vamos dizer, toda orientação que você possa receber de um professor é mínima, mínima, mínima, em face da imensidão dos códigos que você vai ter que adquirir para isso. Esses códigos implicam, por exemplo, o domínio das línguas. Não é isso? Mas o domínio das línguas não é o mais difícil. O mais difícil é o domínio das interreferências. Porque ao longo dos tempos, os grandes escritores, os grandes filósofos, etc., estão continuamente se reportando uns aos outros. Quer dizer, é como se aquilo fosse realmente um diálogo onde todo mundo está sabendo tudo que os outros falaram. Então, eles estão continuamente conversando de coisas que, para eles, são velhas já. E pior, não existe um meio de você graduar isso, porque a conversa já está transcorrendo há milênios. Não tem um jeito de você adquirir isso de pouquinho. Quer dizer, você vai ter que ler muitos livros, né? Pensar muito, etc., antes de você começar a perceber as conexões. Isto quer dizer que a sua entrada no mundo da alta cultura, ela é sempre desastrosa no começo. Ela é sempre feita através de erros monstruosos que você vai cometer. Porque você, por exemplo, já, vamos supor que o primeiro, né, livro que você vai ler para tentar adquirir uma alta cultura, seja, sei lá, você começa a ler Dostoiévski, por exemplo. Você não sabe do que Dostoiévski está falando. Você não sabe quais são as referências dele. Você não conhece nem mesmo, vamos dizer, a sociedade dele, onde ele estava vivendo, onde, concretamente, historicamente. Tá certo? E que certamente é um dos elementos que entram nisso. Porque, embora ele esteja dialogando com a tradição mundial da literatura, ele está dialogando desde um certo lugar, que ele também tem que levar, num certo lugar, num certo momento, que ele também tem que levar em conta. Então, é claro que o seu entendimento daquela obra será inteiramente subjetivo. Quer dizer, você vai entendê-la em função de referências e de analogias que se referem exclusivamente à sua vida, ao que você conhece, e que pode estar totalmente deslocado, tá certo? Das referências que o autor tinha em vista. Tá certo? Então, é claro que tudo aquilo, todas essas primeiras experiências, elas são sempre baseadas no erro. Quer dizer, numa interpretação subjetivista, por assim dizer, provinciana. É nesse sentido que Jorge Luiz Borges dizia que para entender um único livro é preciso ter lido muitos livros. Quer dizer, que você penetra no mundo da alta cultura depois de você ter adquirido uma massa gigantesca de informações e aquilo começa, então, de repente, a fazer sentido para você, porque você sabe do que as pessoas estão falando e quando elas estão se referindo umas às outras, explicitamente ou implicitamente. Por exemplo, vamos supor que você aprendeu um pouco de língua alemã e você fez um esforço desgraçado para você ler um poema de Goethe e na hora que você acha que você entendeu. Ah, você entendeu tudo o que tem de alemão aí. Só que é o seguinte, quando ele fez esse poema, ele fez imitando um outro poema que foi escrito em grego 2000 anos antes. De que você, por mais alemão que você estude, você não vai perceber isso aí. Você só vai perceber, quando você tiver lido outro poema. Escrito em grego, é? Ou em árabe. Está compreendendo? Então, aí você entende do que ele está falando. Até lá, o seu entendimento é totalmente subjetivo e baseado apenas no significado que as palavras têm no dicionário. Então, tem um episódio interessante, Paulo Rony, que era um grande filólogo húngaro, ele aprendeu muitas línguas sozinho no dicionário. E ele aprendia fazendo assim, ele pegava as obras importantes e ia tentando traduzi-las. É um método que eu também usei muitas vezes para fazer. E quando ele decidiu aprender português, ele pegou um poema, que acho que era um poema do Gonçalves Dias, e tinha lá, né, a palavra rede. Né? E ele foi procurar a palavra rede e achou vários equivalentes. E ele entendeu que a rede, essa palavra rede, se referia, vamos dizer, a um sistema de conexões. Como, por exemplo, você fala da rede de telecomunicações, ou da rede de significados, etc, etc. E o poema estava se referindo a essa rede que você pendura entre duas árvores e deita em cima. Está entendendo? E ele fez lá a tradução e achou que aquilo estava uma maravilha, e só quando ele chegou no Brasil e viu uma rede, perguntou o que é isso, aquilo ali. O pessoal falou, aquilo é uma rede. Ele falou, puta vida. Estão compreendendo? Então, todo o nosso ingresso no mundo da alta cultura é feito desses equívocos. Mas esses equívocos, é claro, são preciosos. Tá certo? Em primeiro lugar, porque eles lhe permitirão medir a distância que existe entre os grupos sociais nos quais você já se integrou e que estão ao seu alcance, onde você pode conviver fisicamente, e este outro grupo, que é, vamos dizer, o do diálogo entre os grandes espíritos de todas as épocas. A distância é imensa. E aos poucos, quando você vai progredindo nesse negócio, você acaba vendo que todos os códigos, valores, critérios, etc., que existem nos grupos sociais que estão ao seu alcance e dos quais você participa diretamente, eles sempre se originaram nessa outra esfera. Tudo que existe, a não ser, né, o mundo que Deus fez, alguém inventou. Se não foi nenhum ser humano, foi Deus. É certo? Então isso quer dizer que, quer dizer, hábitos, valores, critérios, sentimentos, cacuetes, etc., etc., tudo que existe, vamos dizer, na sociedade imediata, vem desta outra sociedade. Por quê? Porque essas pessoas, vamos dizer que se notabilizaram como grandes estudiosos, grandes artistas, criadores, foram eles que inventaram tudo. A sociedade, entre aspas, não inventa coisa nenhuma. É quando nós dizemos assim, por exemplo, a cultura grega criou tal qual coisa, fala, que cultura grega? Isso aí é uma metonímia. Alguém que estava lá dentro da cultura grega criou. Você pode não saber mais quem foi. Não é isso? Mas alguém fez aquilo. Às vezes, um sujeito tem uma grande ideia e ela é adotada, é imitada, você não sabe mais quem inventou aquilo, não foi registrado o invento, tá certo? E dá a impressão de invento coletivo, eu digo, não confunda anônimo com coletivo. Tudo que se disseminou anonimamente, alguém começou a disseminar. Ação coletiva não existe, é uma metonímia, isso é, você tem que entender isso aí. Se você pegar, por exemplo, uma manifestação pública, né, você imagina que temos uma passeata, um movimento de protesto, e depois vem a polícia do outro lado e dá um cacete, né, entre uns e outros, não houve nenhuma ação coletiva. Uma somatória de ações diferentes, que só podem ter sido praticadas por indivíduos fisicamente distintos. Por exemplo, eu fui lá, cuspi no olho do policial, ele me deu um cacetete na cabeça. Né? Então, do outro lado, um sujeito, sei lá, jogou uma bomba e a polícia deu um tiro nele. Quer dizer, são ações individuais que são, na maior parte do caso, são rastreáveis uma a uma e que compõem um efeito de conjunto. Tá certo? O fato de que muitos indivíduos, nessas circunstâncias, ajam impelidos por sentimentos que eles imaginam coletivos, né? Não modifica em nada o que eu estou dizendo. Essa história de psicologia das massas, né? O que é psicologia das massas? É psicologia de milhares de indivíduos que num determinado momento estão agindo de maneiras mais ou menos parecidas. Está compreendendo? Quer dizer, o fato de que você tem uma mesma conduta repetida por milhares de pessoas não quer dizer que a massa por si seja um sujeito agente, uma entidade substantiva. Né? Então, tanto que se você quiser agir ao contrário da massa, você pode. Se tem uma passeata indo para cá e você quer ir na direção contrária, mas você pode. O Bruno Tolentino me contou um episódio muito estranho quando ele estava na Argélia, né, durante a guerra. Então, estava tendo um tiroteio e estava a massa toda correndo, né, apavorada, fugindo do tiroteio e ele também. E, de repente, ele vê quem? Ele vê o Jean Genet, o escritor, andando calmamente na direção contrária. Agora, o Jean Genet tinha sido bandido na adolescência, já tinha dado e levado um monte de tiro, já estava acostumado com tudo que é porcaria, aquilo para ele não significava mais nada. Tá entendendo? Então, a massa estava indo numa direção e o homem estava indo na outra, sem se perturbar com aquilo. Né? Então, sempre é possível. Né? E isto mostra para você que, vamos dizer, a ideia de psicologia de massas é, sem dúvida, uma metonímia. Né? É uma figura de linguagem, não corresponde a uma realidade. Tá certo? Então, aos poucos você vai vendo que todas as ideias, valores, critérios, etc., que estão presentes na sua sociedade imediata, nos seus grupos, eles têm uma origem remota em alguma ideia que alguém teve nas altas esferas do espírito. Essa ideia pode aparecer para você já totalmente degradada, estragada, mas se você rastrear, você vai ver qual é a origem. E só quando você percebe esta origem é que você começa a entender as verdadeiras implicações dessa ideia. Por quê? Porque aí você sabe de onde ela veio, como ela se integrou na corrente histórica, quais as transformações que sofreu, tá certo? E quais são as possibilidades reais dela. Se você não fez isso, então o conhecimento que você tem dessa ideia é apenas um conhecimento de dicionário. É o conhecimento de uma palavra e não de uma realidade. Está compreendendo? Vamos supor, por exemplo, o sujeito que diz assim, eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias ideias, eu tenho minhas próprias opiniões. Isso. Muito bem. Da onde ele tirou essa ideia? Ele ouviu milhares de pessoas dizerem a mesma coisa. Ele sabe que em determinado meio social é bonito você dizer isso. Isso lhe dá um certo prestígio. Então, essa originalidade dele é inteiramente copiada. Agora, vamos ver de onde surgiu esta ideia de pensar com a própria cabeça. Vamos rastreá-la historicamente. E aí você vai descobrir que até um certo momento da história, ninguém se preocupava em pensar com a própria cabeça. Por exemplo, eles não se interessavam muito, nem sequer em saber quem foi o autor de uma certa ideia. Eles queriam saber se a ideia era verdadeira ou falsa. Tanto que se você entregasse o livro para o sujeito ler, um livro com a autoria totalmente falsa, vamos supor, está lá aqui um livro que foi escrito no século X e está lá atribuído a um sujeito do século III, o leitor não se incomodava com isso. Isso quer dizer que ninguém se incomodava em saber se uma determinada ideia era sua ou do vizinho. Então é uma situação completamente diferente da de hoje. Hoje nós temos a extrema preocupação de saber a autoria das ideias. Por quê? Porque no curso dos tempos, esse negócio de você se interessar por saber somente se a ideia é verdadeira e sem saber de onde ela veio, acabou se revelando contraproducente. Acabou criando tanta confusão, tanta atribuição falsa, que os caras falaram, não, peraí, vamos começar a datar os negócios, vamos começar a reconstituir qual foi a história, quem disse o que antes, quem disse o que depois. Tá certo? Isto é uma coisa recente na história. Você veja que se as pessoas não se preocupam em saber quem teve uma ideia, elas também não podem se preocupar em pensar com sua própria cabeça. Essa preocupação com a originalidade das ideias não começa, evidentemente, com a preocupação com a originalidade das suas próprias ideias, mas com a origem das ideias que estão em circulação. Note que isso não apareceu antes do século XIII. Na Grécia tinha tido um começo disso aí. Por exemplo, Aristóteles gostava de rastrear a origem das opiniões anteriores sobre os assuntos que ele estava estudando. Não é isso? Mas ele era um sujeito sozinho, tá certo? Ele tinha essa preocupação. Não podemos dizer que na Grécia as pessoas se preocupassem com isso. Depois, isso é apagado e volta depois por volta do século XIII. Então, esta convicção tão comum hoje em dia, essa frase que aparece na boca de tantas pessoas, eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias opiniões, etc, etc, não é uma coisa natural no ser humano. Isso aconteceu, passou a acontecer historicamente a partir de um certo momento. E não teria podido acontecer se não aparecesse antes este negócio que se chama consciência histórica. Quer dizer, as pessoas não se começassem a se preocupar com a história das ideias. Claro, começaram a se preocupar com isso porque o diálogo entre os grandes espíritos de todas as épocas estava ficando confuso. Você está entendendo? Você veja, René Descartes, na biblioteca dele, não tinha mais de 100 livros. E era um homem cultíssimo. Quer dizer, ele leu mesmo esses 100 livros, né? E praticamente eu sabia de cor. Tá certo? E com esses 100 livros, ele tinha mais ou menos uma ideia das doutrinas, das hipóteses em circulação no tempo dele. Mas se suponha que ele não tivesse 100 livros, que ele tivesse 20 mil. Epa, aí a coisa começa a complicar um pouco. E se você não rastrear um pouco a história, você não anotar quem veio antes, quem veio depois, quem falou tal coisa, quem falou tal outra, você acaba se confundindo. Então isso quer dizer que o acúmulo de personagens, vamos chamá-lo de diálogo supratemporal, começou a haver muitos personagens no diálogo supratemporal. E aquilo começou a virar bagunça. Então as pessoas começaram a ter a preocupação de rastrear. Essa preocupação hoje ela é tão séria, que para você publicar, por exemplo, um trabalho científico numa revista acadêmica, você tem que contar quais foram os seus antecessores, quais são as fontes das quais você partiu. Porque se você não fizer isso, ninguém sabe aonde está na sequência histórica a ideia que você está apresentando. Você está dizendo uma coisa porque você é o primeiro que pensou isso aí? Hã? Ou você está trabalhando em cima da ideia de um outro? Você está aprovando a ideia do outro? Ou você está criticando essa ideia? Está mudando? Está acrescentando uma coisa nova? Onde você está historicamente? Você vê que tem um caso célebre, que é do Albert Einstein. Quando Albert Einstein publica, né, o seu primeiro trabalho sobre o que se chama a relatividade especial, em 1905, esse trabalho tinha uma coisa estranha. Ele não tinha uma só citação. Não tinha uma só referência bibliográfica. Então, deu a impressão que o sujeito estava fazendo um negócio totalmente novo, inédito. Tão inédito que não tem antecedentes. Quando foram estudar depois, ver aquilo com atenção, viram que, ao contrário, não havia ali uma única ideia que ele não tivesse copiado de alguém. Einstein foi o maior plagiário do século XX. A teoria da relatividade especial é toda copiada. Toda. E por isso mesmo ele não botou referências. E ninguém nega que Einstein fosse um gênio, mas ele era mais um gênio da picaretagem do que um gênio da física. Né? Ele conseguiu maquiar. Né? Tinha ali, por exemplo, tem um sujeito que ele disse que nunca leu, que era o tal do Henri Poincaré. Poincaré já tinha tudo que ele botou na teoria da relatividade especial, já estava no Poincaré fazia 15 anos. Poincaré escreveu um monte de livros sobre isso. E o Einstein falou, não, eu nunca li essa coisa. É impossível, porque você vê que os raciocínios que ele usa teriam sido impossíveis sem ele ter consultado o Poincaré. Tá certo? Então, isso é um dos grandes escândalos da história da ciência. Tá certo? Então, é claro, nós podemos dizer, é claro que a fama de Einstein é 100% imerecida, 100%. Mas quando descobriram isso, já tinha transcorrido mais de 20 anos. Já estava todo mundo badalando o sujeito. E agora? Agora aí fica que nem o Barack Obama, entendeu? E agora o que eu vou dizer lá em casa? Né? Agora nós já votamos o sujeito, inventamos um monte de mentira para botar ele lá, agora como é que nós não podemos votar, tá? Podemos dar o braço a torcer. O vexame é... Quando o vexame é grande demais, todo mundo faz de conta que não percebeu. E isso aconteceu com Albert Einstein, quer dizer que grandes cientistas que tinham trabalhado, que, em cima dos quais ele construiu, não é que em cima dos quais ele construiu, ele não construiu nada, ele simplesmente pegou várias coisas, botou ali e maquiou. Né? Esses foram todos injustiçados pela história. Tá certo? Isso que eu estou falando não é uma coisa desconhecida. Os historiadores da ciência sabem disso. Só que ninguém gosta de falar disso aí. Tá certo? Então, normalmente, essas coisas não acontecem. Tá certo? E hoje em dia, um trabalho como esse que ele apresentou em 1905 já não seria aceito numa revista acadêmica. Digo, cadê as referências? De onde você tirou isso? É? Quer dizer, tem que ficar claro o que você tirou dos antecessores e o que você está botando ali, meu Deus do céu. Por quê? Porque senão a geração seguinte já vai fazer confusão. Está entendendo? Você veja que se não existisse esta preocupação com a reconstituição da cronologia das ideias, ninguém jamais teria pensado em dizer eu penso com a minha própria cabeça e nunca do vizinho. Você vê que uma atitude que no nosso meio parece tão natural, tão espontânea, ela é uma criação histórica. E não é uma criação histórica original, ela é uma decorrência remota de uma outra criação, que é justamente a consciência histórica. Está entendendo? Então, é impossível você pensar com a sua própria cabeça se você não sabe de onde sequer, de onde vieram as suas próprias ideias. Se você não sabe se foi você que as criou, se você absorveu de algum lugar, se aquilo se impregnou, você não tem a menor ideia de se aquilo é seu ou é do outro. Então isso quer dizer, da minha experiência, a totalidade das pessoas que dizem eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias ideias, está mentindo. O sujeito nunca pensou com a própria cabeça, não consegue pensar com a própria cabeça, não tem a menor capacidade para isso e está apenas tentando botar a banca e aparecer. Não é isso? Então, se você perguntar, por exemplo, agora todo mundo sabe que faz anos que eu estou estudando esse problema da mente revolucionária. Qual é a novidade desse trabalho? A novidade é só uma, que é a ideia de verificar a unidade do movimento da mente revolucionária ao longo dos tempos pelo seu lado formal e lógico e não pelo conteúdo das ideologias, das propostas, etc. É só isso que tem do original. O resto, eu copiei tudo. Hã? Por quê? Para eu saber se as coisas eram realmente do jeito que eu estava dizendo, eu tinha que subdividir esta questão. Falei, bom, se as coisas são realmente assim, então, historicamente, deve ter se passado assim, assim, assim, assim, assim, assim. Agora vamos ver se foi isso. Se eu fosse pesquisar por mim mesmo cada um desses problemas a partir das suas fontes primárias, dos seus documentos primários, eu levaria 1.500 anos e não terminaria. Felizmente, todas as perguntas concretas que eu fiz sobre isso, aquilo, aquilo, aquilo, aquilo, já estavam todas respondidas em milhares de trabalhos, pesquisas acadêmicas maravilhosas. Então eu falei, os caras já me deram a prova do que eu queria. Eles só não sabiam que estavam provando isso. Cada um deles tentou provar apenas o seu pedacinho. Agora você, botando isso na sequência, você vê que eles já provaram o que eu estou dizendo. Então eu falei, olha, até agora, o que eu coletei para escrever, tem 550 páginas. Falta muita coisa ainda. Dessas 550 páginas, quantas são minhas? 10. E isso é suficiente para fazer um trabalho extremamente original? Está compreendendo? O resto, eu devo a esses milhares de estudiosos que destrincharam os vários problemas para mim. Agora, o porra do Einstein, nem isso ele fez. E quando você vai ver, fala, qual é a originalidade dele? Ah, ele montou numa outra ordem? Não, nem isto ele fez. Não há nada na teoria da relatividade que seja do Einstein. Nada. Isso aí já está... Dito autor, acho que é holandês, chamado Bierkes. O sujeito rastreou texto por texto e chegou à conclusão. Falou, olha, este sujeito é um plagiário incorrigível, compulsivo, você está entendendo? Mas acontece que Einstein era um companheiro de viagem do comunista. Ele nunca foi comunista, mas... todo o círculo de amizade dele é tudo comunista, e ele, em vez de ser inocente e útil, não, ele não era inocente, ele era e nem útil. Ele era um espertalhão que se utilizava dos caras. Entendeu? E foi um dos poucos caras que fizeram os comunistas de trouxa. Nesse sentido, o sujeito é um gênio, fantástico, porque ele conseguiu não prestar serviço nenhum a eles, além de emprestar o seu prestígio, e conseguiu tirar um monte de vantagem. Então não se pode negar a genialidade do cara. Então, mas essa figura, esse culto do Einstein que tem até hoje, falou, isso é um produto da KGB, meus filhos. Né? E os outros cientistas? Bom, é um muito maior cientista que ele, mas não tinha esse aparato a seu serviço. Então, Lawrence, Poincaré, que são, vamos dizer, não são precursores de Einstein, são os autores da teoria da relatividade, eles ficaram para lá de lixo da história. Né? Claro que isso não vai durar para sempre. Um dia essa coisa toda vai ser... quer dizer, pesquisar não precisa mais. Já está pesquisado, já está provado, acabou. Isso aí é caso encerrado. Mas é caso encerrado entre os estudiosos que aprofundaram o assunto. Popularmente, não. Vai levar muito tempo a se popularizar. Se chegar a se popularizar no curso das nossas vidas. Né? Para sempre não vai... A empolhação não dura para sempre, mas olha, dura bastante, viu? Naquele negócio do Abraham Lincoln, você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou muitas pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Falar, todo mundo o tempo todo não dá, mas todo mundo durante bastante tempo dá. E às vezes você não engana todos, tá certo? Tem um ou dois que não se deixaram enganar, mas você enganou todos os outros. Então, estou dando esse exemplo só para vocês mostrarem a que ponto se tornou importante esta coisa da autoria e de saber de onde vieram as suas ideias. Ora, um elemento fundamental da aquisição da autocultura é você saber de onde vieram as suas ideias. Porque só você rastreando a origem das suas ideias é que você sabe onde você está na história deste diálogo entre os grandes espíritos. Aí você descobre a sua filiação. Se você não sabe isso, eu digo, então você não sabe nada, você está que nem cego em tiroteio. E é claro que no começo da aquisição da autocultura você vai ser como cego em tiroteio necessariamente. Por quê? Porque você entrará nessa ordem de estudo trazendo o quê? O conjunto de símbolos, reações, sentimentos, preferências, preconceitos, etc., etc., dos vários grupos sociais de que você participa, tá certo? Sem que você saiba a origem de nada desse material. Está entendendo? Então você vai estar entrando, vamos dizer, com uma carga de nebulosidade numa atmosfera onde tudo o que se busca é clareza, clareza, nitidez, tá certo? E consciência das coisas. Então é claro que qualquer pessoa que começa a penetrar na esfera da alta cultura, ela está 100% desajustada. E o ajustamento é uma coisa muito progressiva. E requer aí uma série de técnicas e precauções, que é exatamente o que o ensino universitário, se ele existisse, deveria dar a vocês. Mas ele realmente ele não existe. Existe uma coisa que leva a este nome, tá certo? Então, de hoje em dia, o que se chama de ensino universitário é apenas, vamos dizer, o que seria uma escola técnica 50, 60 anos atrás, quer dizer, a aquisição da licença para um determinado exercício profissional. Então, é a conquista de uma identidade social também. Ou seja, nada tem a ver com a formação, vamos dizer, da sua inteligência para lidar com os grandes problemas. Agora, acontece também que se você não sabe, vamos dizer, as fontes das ideias, e essas ideias funcionam sempre como chaves interpretativas da situação presente, mas você não sabe de onde elas vieram. Então também você não sabe lidar com elas. Dado qualquer debate público sobre o que quer que seja, todos os conceitos, as palavras, os termos que as pessoas estão usando como ferramentas interpretativas e descritivas da situação vieram da alta cultura, todas elas. Só que se você não sabe a origem, você não sabe a aplicação correta dessas ideias. E você frequentemente as transforma em fetiches, como, por exemplo, a questão da opinião própria. Você acha que a opinião própria existe? Né? Existe como se fosse uma coisa. Né? Eu digo, olha, opinião própria, meu filho, é quase uma utopia. Né? E quem quer que tenha realizado algum trabalho original em qualquer área da ciência ou das artes, sabe disso. Por exemplo, um escritor, eu digo, quantos procedimentos estilísticos ele inventou? Um ou dois. O resto ele aprendeu. Hã? Um filósofo, quantas ideias ele criou? Uma ou duas. O resto ele aprendeu. Quer dizer, quem pôs a mão na massa sabe como as coisas funcionam. Hã? Os outros não. Estão falando bobagem, falando coisas absolutamente utópicas. Não é isso? Então, isso quer dizer que, em geral, as pessoas que participam de um debate público, se elas não estiverem esclarecidas pelo universo da alta cultura, elas vão usar instrumentos descritivos e explicativos que fogem completamente da realidade. Então, o que elas estão discutindo nunca é o que está realmente em jogo. Isso quer dizer que elas não são capazes de prever as consequências das suas escolhas e decisões. Né? E elas não têm controle nenhum do que estão fazendo. Eles são um bando de loucos. É só você rastreando as ideias até a sua origem. É que você sabe para que essas ideias foram criadas, como é que esses conceitos funcionam e qual é, vamos dizer, a diferença e semelhança deles em relação à situação concreta que no o momento está te colocando. Essa semana eu li ali uma série de artigos que foram publicados pelo Ferreira Goulart a respeito da questão da reforma psiquiátrica e a resposta que foi dada a eles pelo esse articulista da Folha, o Contardo Caligares, e num determinado site, que eu não lembro agora o nome, mas depois eu vou publicar no artigo o link para ele, inúmeras reações de psicólogos, educadores, psiquiatras, etc., a essa discussão. Tem um site que deu uma... botou umas 200 cartas lá discutindo essas coisas. E eu lendo aquela coisa, e eu falei, meu Deus, eu nunca vi tantas pessoas terem tantas opiniões sobre um assunto que elas desconhecem 100%. Porque elas não sabem de onde surgiu esta coisa. É? Eu sei por quê. Quando eu era jovem, eu me interessei um pouco pela antipsiquiatria, o livro do Ronald Lang, O Eu Dividido. Né? Isso aí vai fazer o quê? 40 anos? E depois, mais tarde, eu fui estudar algo da história do movimento, tá? Descobri mais ou menos como era, mas é coisa que para mim até já tinha até esquecido. Então, aquilo que eu já tinha estudado, já tinha aprendido e já tinha esquecido, de repente aparece dentro de mim o pessoal falando daquilo como se fosse uma novidade total e falando com 100% de desconhecimento do problema. Naturalmente, cada um opinava ali desde um ponto de vista inteiramente subjetivo, ou seja, de certos pontos do assunto que tinham chamado a sua atenção. Mas esses pontos podiam não ser aqueles que estavam realmente em jogo. A começar pelo, vamos dizer, pelo primeiro opinador, que foi o Ferreira Goulart. A reforma psiquiátrica incorpora alguns elementos da antipsiquiatria, buscando evitar a internação dos doentes mentais e reintegrá-los nas suas casas, por assim dizer. E o Ferreira Goulart, que tem dois filhos esquizofrênicos, e já sentiu o problema, falou, meus filhos, isso é impossível. Você não pode tratar de dois esquizofrênicos na sua casa. Mas o Ferreira Goulart foi agredido, foi ficado morto por um deles. Você sabe o que é isso? Eu já tive maluco em casa, eu sei o que é. A gente não dormia, pô. Ademais, não é só o risco. O problema é o seguinte, é que o universo de significações de um doente mental, do esquizofrênico, é um negócio enormemente diluído. Não há propriamente significação. As significações para eles se formam e desaparecem assim, aleatoriamente. Então, isso quer dizer que a convivência com esse sujeito dilui o universo de significados. Ele se torna uma força entrópica dentro do meio imediato. Então, imediatamente, a convivência entre as pessoas baixa de nível. E isso aí já basta para destruir, né, inúmeras relações humanas. Então, o Ferreira Goulart, toda a justiça, ele reclamava disso. Falava, não é possível, nós precisamos, às vezes precisa internar as pessoas. Não é porque a gente queira trancafiá-las, não é porque a gente queira se livrar delas, não é esse o problema. É preciso internar para o bem delas e para o bem das suas famílias. Porque as famílias possam continuar com a sua vida mais ou menos normal, mas dentro do seu, de um diálogo compreensível que não seja diariamente erodido pela intromissão do nonsense total. Por exemplo, em qualquer família, por exemplo, você julga as ações das pessoas, ações, condutas delas, de acordo com um sistema de vamos dizer, com um código de valores e expectativas que mais ou menos ali todo mundo conhece. É? Se de repente um sujeito começa a agir, tá certo? E as ações dele já não podem ser julgadas assim. Isso evidentemente bagunçou toda a convivência. não é isto? Por exemplo, se você está, vamos dizer, a família está lá jantando, tal, e de repente um xinga o outro. Eu digo, uai, se ele fez isso, algum motivo ele tem, ele foi ofendido, aconteceu alguma coisa, é isso que a gente espera. Mas se tem um sujeito esquizofrênico que começa a xingar? Você não sabe o que fazer. Porque aquilo não significa nada. Então, a convivência diária com essa pessoa, ela dilui todo o sistema de significação e torna a convivência humana impossível. Né? Então, da onde saiu essa ideia de que os loucos têm que ser devolvidos para suas casas? O pretexto era o seguinte. Agora eu vou contar a história como realmente era. Isso que eu vou dizer, não há... milhares de páginas que rolaram sobre isso nas últimas semanas, mas nem de longe tocaram nesse assunto que eu vou dizer que é a origem do negócio. E depois eu vou escrever um artigo sobre isso. Porque é um assunto muito interessante. Na década de 70 aparece esse grupo de psiquiatras, que é o Franco Basaglia, David Cooper, Ronald Link, que diz o seguinte, é uma tese que depois será subscrita pelo Michel Foucault. O aparato psiquiátrico faz parte, vamos dizer, do aparelho repressivo do Estado. E é usado, vamos dizer, para isolar as pessoas que o establishment não gosta. As pessoas que têm uma conduta divergente. Agora, isso corresponde à realidade? Quer dizer, os hospitais psiquiátricos foram feitos para você trancafiar seus inimigos lá dentro? Existe um lugar no mundo onde isso acontecia realmente. Esse lugar o que era? Os países comunistas. Existem livros inteiros que documentam os hospitais psiquiátricos políticos, onde pessoas inteiramente normais e saudáveis, como, por exemplo, o escritor Vladimir Bukowski, foi internado como louco, deram eletrochoque nele, deram ingestão de aldol, deram mais isso, mais aquilo, quer dizer, o senhor não ficou louco por pouco. E isso era usado sistematicamente na União Soviética. Foram milhares e milhares e milhares de dissidentes políticos que foram trancafiados como loucos. Então, quer dizer, se você pegar esta definição que os antipsiquiatras davam do sistema psiquiátrico, ela se aplicava literalmente, realisticamente, exatamente à situação da União Soviética. Não só da União Soviética, em Cuba também se fazia a mesma coisa. Se faz até hoje. Não é isso? Agora, e no restante do mundo, no Ocidente, essa descrição se aplicava? Obviamente não. Em primeiro lugar, você tinha uma rede imensa de hospitais psiquiátricos privados, onde as pessoas não eram internadas pelo Estado, mas por suas famílias ou por si mesmas. Não é isso? Segundo, havia, vamos dizer, disseminado em toda a sociedade, vamos dizer, o exame crítico da atuação dos psiquiatras, inclusive pela justiça. Quer dizer, que se você internasse um sujeito no hospital e o médico prejudicasse aquela pessoa, ela mesma ou seus parentes podiam processar o médico. Isso sempre existiu em todo o Ocidente. E é claro que também existiam os casos onde uma família de gente má simplesmente trancafiava o louco lá para se livrar dele. Tá certo? Nem sempre gente má. Às vezes, livrar-se daquele sujeito era condição para a subsistência da família. Era uma questão de autodefesa. E existia, então, também, em alguns casos, vamos dizer, nas populações mais pobres, aqueles hospitais que eram simples depósito de louco. Onde a pessoa não recebia sequer tratamento. O tratamento era usado apenas, vamos dizer, para controlar a conduta deles, mas não se tratava de fazer nada para o sujeito melhorar. Quer dizer, o sujeito entrava ali para ficar o resto da vida. Qual era a possibilidade que uma pessoa não esquizofrênica fosse internada nessas circunstâncias? A possibilidade era mínima, mas existia. Por exemplo, pode haver um erro, pode haver um hospital médico corrupto, que você, por exemplo, se ele quer se livrar da mulher, paga lá um dinheiro para o psiquiatra, interna ela e você se livra da dona. Pode acontecer isso aí, mas isso não era o normal. Tanto não era o normal que se descobrisse isso, o cara ia para a cadeia. Então isso quer dizer que a descrição do sistema psiquiátrico como um aparato repressivo era literalmente verdadeira para os países comunistas. E era uma figura de linguagem hiperbólica, monstruosamente exagerada no que se refere ao resto do mundo. Ué, houve algum movimento de antipsiquiatria nos países comunistas? Não. O que houve no Ocidente? Então, de repente, milhares de psiquiatras começam a acusar o sistema psiquiátrico de ser o aparato repressivo do Estado e começam a lutar pela proibição das internações. Na Itália, sob a liderança desse Franco Basaglia. Na Inglaterra, David Cooper e Ronald Lane, que depois tiveram uma influência muito grande aqui também, nos Estados Unidos. E agora esse negócio chegou no Brasil. E estão querendo regulamentar esse negócio na lei. Claro, por iniciativa de um deputado petista. Ora, como é que começou isso? Começou que, quando na Europa e nos Estados Unidos descobriram o que os hospitais psiquiátricos soviéticos estavam fazendo, todo mundo ficou escandalizado. E a Associação Psiquiátrica Americana começou a pressionar a Associação Psiquiátrica Mundial para expulsar os médicos soviéticos. E é aquilo, aquela discussão se arrastou e se arrastou. A coisa, foram muitas denúncias que saíram no Ocidente. Até que. Mas foi difícil, havia muita resistência contra expulsar os soviéticos. Então, em 1983. Os soviéticos, finalmente, eles se retiraram por conta própria da Associação Psiquiátrica Mundial, para evitar uma mais vexame. Bom. Então, aconteceu que, simplesmente, sentindo-se, vou dizer, humilhada pela pressão americana e pelas denúncias constantes daquela monstruosidade que eles estavam fazendo nos hospitais psiquiátricos, a União Soviética deu o troco. Franco Basaglia era um discípulo direto de Antonio Gramsci. A reforma da lei psiquiátrica na Inglaterra, na Itália, foi inteiramente iniciativa do Partido Comunista. David Cooper era um agente soviético treinado na União Soviética. E o Lange? Lange era um coitado. Lange era um alcoólatra, totalmente irresponsável, incapaz de ter uma conduta adulta. Que abandonava as mulheres, filhos e pacientes, esquecia dos pacientes. Era um bocó de mola que foi simplesmente usado para isso aí. Então, dois agentes comunistas, um deles treinado na União Soviética, lançaram essa porcaria da antipsiquiatria para dar o troco na base do acúsios do que você faz. Essa é a história da antipsiquiatria. Agora, em todo o debate que eu vi ali, ninguém lembrou de ver a origem da coisa. Então as pessoas ficam discutindo em tese, por exemplo, se deve internar ou não deve internar. Fala, essa questão não tem solução. Porque você não pode internar o louco, de modo geral. Nem interná-lo e nem desinterná-lo. Você só pode internar ou tirar da internação este louco, depois aquele louco, depois aquele louco, um por um. Então, você é a favor das internações, você é a favor dos hospitais psiquiátricos ou não? Ou de tratar o louco em casa? Eu falei, depende do louco. Essa questão não tem solução. Por exemplo, os dois filhos do Ferreira Goulart falam, está na cara que eles deveriam ser internados porque já tentaram até matar o pai. Tá certo? Tem outro caso, louco manso. Eu tinha um parente que ele tinha o acesso a cada 5 anos. Então, um impulso homicida. Um dia saiu com um machado correndo atrás do outro. Felizmente, eu não sei porque a única pessoa que ele não atacava era eu. Comigo ele se deu sempre muito bem. Mas, normalmente, era uma pessoa inofensiva. Mas como é que você vai saber quando que ele vai entrar em surto? Não é isso? Quando entrar em surto, daí a gente chama, a emergência psiquiátrica. Fala, bom, mas chama a emergência psiquiátrica depois dele matar alguém. Né? Então, às vezes acontece. Então, uma vez eu conheci um sujeito que era um homem de 32 anos que estava comendo lá uma menina de 15, na casa da mãe. A mãe era divorciada de um sujeito muito importante. E o pai, quando descobriu aquilo, queria matar ela, queria matar o sujeito, foi ferocíssimo. Então a mãe das meninas me pediu, pô, fala com o fulano para ele parar de fazer isso, para ele parar de fazer aquilo, para ele largar minha filha em paz, tá entendendo? Eu conhecia mal o fulano e fui falar com ele. Na hora que eu fui falar, eu estava na rua, era de noite, umas 10 horas da noite, eu vi o olho do sujeito começou a brilhar e ele sacou de uma faca, né? E ameaçou me matar ali mesmo. Eu falei, mas ô, fulano, eu estou querendo te ajudar. Né? Tô querendo, é o homem lá que está querendo me matar, pô. Né? Por que você está bravo comigo? O cara ficou louco, louco, louco. Eu falei, epa. Né? A única coisa que eu pude fazer em minha defesa, eu tinha no bolso um vidro de emulsão de Scott. Então ficou ele com a faca e eu com o vidro de emulsão de Scott. Falei, bom, é a única arma que eu tinha. Enfim, o sujeito desistiu, mas obviamente daí. E foi embora, foi para casa da mulher lá para comer de novo a menina. Daí eu telefonei para lá e falei, olha, chama o pronto-socorro, psiquiatra. Quando o cara chegou lá, já tinha dois negão, 2 metros, botaram uma camisa de força e levaram, evidentemente. Então o que ele podia fazer? E se ele tivesse tido esse acesso 10 minutos antes, quando estava lá com a menina e a mãe, sem vidro de emulsão de escola, como é que ia ser o negócio? Então, cada caso é um caso. Então, discutir isso em tese é uma besteira. Mas, quando você entende a origem do movimento, você entende que ela não foi feita nem para favorecer o louco, nem para favorecer as famílias dos loucos, mas para criar um estado de caos social no Ocidente, como parte da revolução cultural, como parte da guerra cultural. Mais ainda, esse movimento da antipsiquiatria não veio sozinho, ele estava ligado com todo o negócio da contracultura. Então mostrava assim, os loucos como vítimas do Estado opressivo, né? Os drogados como vítimas do Estado opressivo, os bandidos como vítimas do Estado opressivo. Né? Então, todo esse movimento, vamos dizer, fomentou um crescimento extraordinário de todas as forças que podiam gerar o caos e a destruição dentro da sociedade. Por exemplo, essa disseminação mundial das drogas jamais aconteceria sem contracultura e antipsiquiatria. E esses 50 mil brasileiros que morrem por ano por causa de narcotráfico, sobretudo, claro, há outras causas também, mas a dominante é o narcotráfico. Jamais teriam morrido se não fosse essa gente. Então, esses caras eram agentes soviéticos, muito mal intencionados, né? Que só queriam criar um estado de caos, revolta, criar crise, e criaram. Ora, qualquer proposta baseada neles, e que vem, por coincidência, vem por um deputado do PT, é claro que não é boa. É claro que o problema da necessidade ou não da internação tem que ser discutido objetivamente em cada caso. Nisto, e admitindo-se também, vamos dizer, tratamentos alternativos, deve-se tentar tudo, mas jamais tomando, vamos dizer, como critério, vamos dizer, aferidor a antipsiquiatria. A antipsiquiatria é 100% impuração. Então, você veja a importância rastreada onde vieram as ideias. A antipsiquiatria, ela aparece, vamos dizer, uma ideia que foi posta em circulação entre intelectuais de primeiro nível, tá certo? E é só rastreando a história direitinho que você vê que não era bem isso. Não foi por motivos científicos que inventaram a antipsiquiatria. Agora, enquanto no Ocidente muitos países aderiram a essa loucura, mandaram os loucos de volta para casa, destruíram milhares de famílias, criaram um caos engraçado, disseminaram droga e banditismo para tudo quanto é lado. Os hospitais psiquiátricos da União Soviética continuaram internando dissidentes e em Cuba continua até agora. Então, isso quer dizer que, vamos supor, tem aqui o filho do Ferreira Goulart, por exemplo, se ele foi internado para não matar o pai, todo mundo vai dizer, é uma vítima do Estado repressivo, etc, etc. E o sujeito simplesmente dissidente político, que é internado sem ter doença nenhuma, sem ter nenhum desvio de conduta. Desvio de conduta é o quê? Ah, ele é de direita, esse aí é o desvio de conduta. Então, é internado, leva eletrochoque e sai de lá louco ou morto. Isso aí, contra isso aí, ninguém protesta. Então você vê, quer dizer, a ignorância das fontes das ideias pode ter efeitos sociais desastrosos. E pode também transformar você, vamos dizer, num palhaço opinador que, sem saber, você contribui para esses resultados sociais desastrosos. Na medida em que você, aspas, toma posição, né? Ah, eu tenho a minha opinião, vai lá dar a sua opinião. Não, mas escuta. Se você não tiver opinião nenhuma, ninguém vai sofrer com isso. Mas se você começar a dar opinião errada, você pode estar fomentando coisa muito ruim. Então, em vez de ter opinião, por que você não vai estudar o negócio? Para saber de onde saiu. Isso é só um exemplo que eu estou dando, entre poderia dar milhares de outros. Eu espero a gente escrever algum artigo sobre isso aqui. Então, este ingresso no mundo da alta cultura significa o seguinte, que aquilo que foi criado de mais valioso e de mais importante ao longo dos tempos por vários seres humanos se tornará atual para você, vamos dizer, como possibilidades cognitivas e existenciais que você está realizando. De novo, quer dizer, você está repetindo, você está, imitando esses mesmos experimentos interiores cognitivos que foram feitos por Homero, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Shakespeare, Goethe, etc, etc, etc. E todas essas coisas vão se tornar atuais para você, no sentido que são possibilidades que você está realizando. Talvez você não realize tão bem quanto eles, mas você tem que se apropriar daquilo. Né? Ora, eu conheço muita gente que estudou grego, estudou latim, estudou alemão, estudou italiano, etc., e lê esses livros e não chega a incorporar isso. Por que acontece isso? Porque o ingresso deles no mundo da alta cultura é feito por motivo subjetivista e egocêntrico. Por exemplo, o sujeito quer testar as suas forças para saber se ele pode ser professor não sei aonde. Ou ele quer se tornar um intelectual famoso. Ou seja, você está entrando numa conversação mais elevada com objetivos da fase anterior, meu filho. Você está entendendo? Então você é como um mecânico de automóveis que não quer consertar o automóvel. Quer apenas agradar o cliente. Então você não consegue prestar atenção no automóvel. Entendeu? Você está prestando atenção no seu próprio umbigo. Ora, todo o ensino universitário dessas coisas é assim. Quer dizer, você está tentando conseguir um lugar na sociedade. Então você realmente não está livre para participar de um diálogo supratemporal entre homens que já morreram, tá certo? E que não lhe trará nenhum proveito senão de tipo interior. Qual é esse proveito? Esse proveito é que, na medida em que você participa deste diálogo, você acaba adquirindo algum conhecimento sobre quem você é realmente. Quais são as suas possibilidades reais? Por exemplo, é impossível você ler Shakespeare como se deve ler sem que todos aqueles personagens apareçam para você como possibilidades suas e como outras tantas superfícies nas quais você vai se espelhar e nas quais você vai ver a complexidade das emoções, dos desejos, dos temores que se agitam dentro da sua própria alma. Foi para isso que Shakespeare escreveu as peças. Se você lê um grande filósofo, como Aristóteles, São Tomás de Aquino, ou Leibniz, estudando aquilo, você perceberá as possibilidades mais extremas da inteligência humana, em confronto com problemas dificílimos. E você vai acabar percebendo o que a sua inteligência pode e não pode. Ora, enquanto você está no aprendizado de integração social, acontece uma coisa muito curiosa. Você está interessado, sobretudo, em você mesmo. Mas tudo que você saberá sobre você mesmo por esse meio não se refere a você mesmo. Se refere apenas ao que os outros pensam de você. Então, você está aí, você está orbitando no mundo da autoimagem. E não da sua realidade. Quer dizer, a sua identidade efetiva você só vai conhecendo quando você testa as suas últimas possibilidades, vamos dizer, de conhecimento. Ou quando, por exemplo, você lendo Santo Agostinho, lendo a Confissão de Santo Agostinho, você vê que ele admite que, quando ele era pequeno, já no bercinho, ele tinha maus pensamentos contra a sua própria mãe. E daí você começa a pensar, será que eu também sou um filho da puta assim? E você vai ver, puta, eu sou. E se eu tentar melhorar, realmente, quer dizer, agora eu quero ter outros pensamentos. Eu quero ter pensamentos de bondade, de generosidade, etc, etc. E você tenta aquilo, e você vê que a coisa maligna volta, e volta, e volta, e volta, e volta, e volta, e volta, e volta. E que frequentemente você tem que fazer um arranjo entre as duas coisas, porque você não consegue melhorar efetivamente. Às vezes você consegue, um pouquinho. Então, aí você está testando as suas possibilidades na esfera moral. E aí você começa a ter alguma ideia efetiva, do que você pode e do que você não pode. E isso, naturalmente, modificará o julgamento que você faz sobre a conduta alheia. Por exemplo, eu já vai fazer mais de 20 anos que eu adotei como divisa, como norma para mim. Eu nunca espero que ninguém faça algo que eu mesmo não sei fazer. Então, se o sujeito tem uma má conduta, eu penso assim, bom, e se eu tivesse, como é que eu faria para modificar isso? Penso, não sei. Ué, então se eu não sei, como é que eu posso exigir que ele saiba? Então, deixa ele do jeito que ele está. Está entendendo? Então, aí você começou a fazer um julgamento moral responsável. Por quê? Porque você está considerando o outro como aquilo que ele realmente é, ou seja, como um semelhante. Quer dizer, ele é um ser humano, ele tem a mesma estrutura sua. Ele tem mais ou menos o mesmo corpo de possibilidades que você. Ele não é Deus, ele não pode fazer mágica. Mas tem que considerar as coisas que ele pode. Por que eu sei que ele pode? Porque eu também posso. Então, a sua vida moral começa a ter uma consistência. Está entendendo? Então, o conselho de Santo Tomás de Aquino, quer dizer, tem sempre diante de ti o olhar dos mestres. Ou seja, o que que Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, o Shakespeare, então, pensaria do que eu estou fazendo agora? Note bem. Na fase do aprendizado e integração social, você quer saber o que um monte de idiotas pensaria a seu respeito. Né? De pessoas que nem são melhores do que você, e você se submete ao julgamento delas e tenta parecer bonitinho na frente delas. Frequentemente você se submete a humilhações. Leia o meu escrito Imbecil Juvenil. Você vê quantos sacrifícios auto-humilhantes a pessoa faz para conquistar a afeição de quem às vezes não merece, sei lá, amarrar o sapato delas. Só porque você precisa daquele grupo. Né? Agora, você começa a se pôr no julgamento por pessoas muito melhores. Que não estão interessados em te enganar e que não precisam de você para nada que seja. Então você começa a pensar, não o que o seu Zé Mané ou Dona Fulaninha pensaria de mim, mas o que Santo Tomás de Aquino ou Shakespeare pensaria do que eu estou fazendo agora? Você adaptar-se a isto não lhe trará prêmio social nenhum. O único efeito que isso terá é o seguinte, você deixará de ser uma bolha de sabão e você vai se tornar um ser humano de verdade. Um ser humano que é capaz de falar a palavra eu com conhecimento de causa. Um ser humano que é capaz de assumir a responsabilidade perante si mesmo. Um ser humano que é capaz de conhecer seus próprios méritos e deméritos e de tomar decisões com toda a firmeza e seriedade. Então, durante a primeira fase, você quer ser alguém. Mas esse alguém é apenas um fantasma, é apenas uma imagem que os outros projetam em você e que você sabe que é falsa. Nesta segunda etapa da alta cultura, você vai ser alguém também. Só que alguém de verdade. É uma espécie de Pinóquio, você vai deixar de ser um menino de pau para ser um menino de carne e osso. Né? Jesus Cristo fala isso, Deus arrancará o vosso coração de pedra e botará um coração de carne. Ele fala, agora você tem um coração de carne. É para isso que serve a alta cultura. Portanto, ela é a condição de possibilidade de você poder participar de qualquer discussão sobre o que quer que seja, de maneira útil, objetiva, verdadeira, sincera, com toda a seriedade. É claro que, a partir do momento que você faz isso, a sua palavra começa a ter um peso que antes não tinha. As pessoas não sabem de onde aquilo vem. Então, isso lhe dá uma certa autoridade. A palavra autoridade vem do quê? De autos, o mesmo. Quer dizer que agora você está falando como alguém que sabe o que está falando. Então, agora você sabe as fontes das suas opiniões, as fontes das suas ideias e, portanto, agora elas são suas. Agora você começou a pensar com sua própria cabeça. Não para dar uma opinião. Opinião. Tem uma frase no filme Dirty Harry, né? Em que o Dirty Harry fala assim, opinião é como bunda, todo mundo tem. Então, opinião você não vale nada. Mas se você começa a dizer as coisas, com o peso da experiência interior, testada, pensada, certo? Opa! É diferente. Então, aí você pode até prestar algum serviço à sociedade. Antes disso, você não pode. Antes disso, você pode apenas dar opinião. Ora, o que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos é que a alta cultura desapareceu. Não há mais pessoas assim. Se você pega os caras considerados melhores que estão aí na mídia, escrevendo livro, dando palpite, etc, etc. Não tem um no qual você sinta a presença de uma consciência efetiva do que está dizendo. Porque não tem, vamos dizer, o sujeito não sentiu o problema. Ele não vivenciou aquilo efetivamente. Ele nem tentou. Então, tudo que as pessoas dizem é apenas captação de benevolência de grupos de referência. Ele só abre a boca. Não abre a boca para dizer uma experiência interior que tiveram, uma coisa que compreenderam profundamente. Não. Abre a boca para dizer, olha como eu falo igual ao que vocês gostam. Olha como eu uso o estilo, as ideias, o conteúdo deste grupo que é tão queridinho, tá certo? Que as pessoas começam a te achar queridinho mesmo. Então, são todos adolescentes em busca de integração social. Então, tudo que escrevem e dizem é só para conquistar esta miséria que é a aprovação de outros tantos idiotas como eles. Isto não é um debate. Isto, minha gente, isso é um grupo de psicoterapia, sem psicoterapeuta. É um grupo de psicoterapia presidido por um mais louco do que todos os pacientes. Então, é somente as pessoas que têm alta cultura, elas começam, vamos dizer, pessoa investida realmente da alta cultura, no sentido mais sério da coisa, ela pode dar um senso de medida ao debate coletivo. Por quê? Porque todas aquelas ideias, entre aspas, em circulação, que refletem apenas necessidades subjetivas de pessoas ou de grupos, elas só adquirem sentido quando elas são referidas, vamos dizer, ao diálogo mais universal. Que é, no fundo, a origem de tudo isso. Fora isso, não. Essas ideias são apenas, vamos dizer, expressões de anseios subjetivos de milhares, totalmente desencontrados, entre milhares de pessoas que estão tentando buscar uma identificação umas com as outras. Então, qualquer que seja o assunto sobre o qual elas falem, elas nunca falam do assunto, elas estão sempre falando de si mesmas e das suas necessidades. E olha, ganham dinheiro para isso? São bem pagas para fazer isso, essa porcaria? Então, se você lesse, por exemplo, artigos de jornal, tal, dos suplementos culturais, sabe, de 50 anos atrás, você via que havia algumas pessoas que personificavam, de certo modo, a alta cultura. Ou seja, elas elaboravam esses problemas profundamente, referindo-os àquilo que se disse e se pensou de melhor sobre o assunto ao longo de todos os tempos. Tudo isso vivenciado não apenas como leitura exterior, mas como experiência interior efetiva. Hoje não tem mais. E se não tem mais, então acontece o seguinte, o debate público ele se esfarela, tá certo? Num festival de loucuras, evidentemente. Então significa que todo esse debate não tem importância nenhuma, porque ninguém sabe do que está falando, cada um só sabe o que ele quer. Eu sei o que eu quero, sei os meus anseios, eu sei as minhas necessidades, e estou aqui como num grupo de psicoterapia para falar de mim, para que vocês atendam as minhas necessidades subjetivas, para que vocês me digam que eu sou alguém. É para isso que as pessoas falam. Ou seja, isso é uma usurpação. Usurpação de altas funções por pessoas que não estão absolutamente qualificadas, nem intelectualmente, nem moralmente, e muito menos existencialmente para isso. É por isso que o debate é tão oco. Tão pobre, tão vazio, tão miserável. Agora, o que se pode fazer contra isso? Eu digo, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Treinar uma nova geração de pessoas para que adquiram este aprendizado com toda a seriedade, com toda a sinceridade, e depois ocupem o espaço e tirem essas pessoas de lá, porque as pessoas estão fazendo mal para a sociedade. Eu não posso ler um Contardo Caligares, eu não posso ler um Luiz Fernando Veríssimo, eu não posso ler um Leonardo Boff sem entender, vamos dizer, que o que as pessoas estão fazendo é um crime. Não é por causa do conteúdo do que elas dizem, porque o pessoal dito da direita faz a mesma coisa. O sujeito só escreve para mostrar, olha como eu pertenço a este grupo, Olha como estou bem encaixadinho aqui. Olha como as outras pessoas do mesmo grupo gostam de mim. Até o sujeito católico faz isto. Ele chega e diz, olha como eu sou fiel à hierarquia. Que palhaçada é esta, meu Deus do céu? Se você fosse realmente fiel à igreja, essa fidelidade seria de modo interior e você estaria livre para analisar as coisas como você realmente as vê, sem você precisava ver a todo momento se o que você está falando está de acordo com a hierarquia. Quer dizer, a sua fidelidade à hierarquia é puramente exterior, imitativa, mecânica e falsa. Quando você lê os grandes escritores católicos, como Léon Blois, Jorge Bernanos, eles nunca se preocupam em saber se o que ele está falando está de acordo com a hierarquia. Aliás, esses escritores são os mais personalizados que existem. Quando você os lê, são almas humanas de verdade que estão ali falando com você. Não é um código de direito canônico que está abrindo a boca. Eu digo, mas depois que, vamos dizer, que a literatura católica chegou a este nível, com Léon Blois, Bernanos, Chesterton, meu Deus, olha o que hoje se considera, vamos dizer, um formador de opinião católico. É um bocó de mola que só quer mostrar que ele é bom menino, quer agradar o bispo. Você acha que com isso você vai conquistar um lugar no céu? Tu vai para o inferno, mas batata que vai. Porque tu está degradando onde deveria ter a presença de uma alma humana 100% sincera, verdadeira, simples. Você tem o quê? Uma imitação farsesca de bom mocismo. Então, o que eu estou falando não se refere à ideologia. Não são os caras da esquerda que fazem isso. Todo mundo no Brasil faz isso. Os ditos liberais... Cada liberal que abre a boca, olha como estou de acordo com o pensamento liberal. Ou seja, eles estão querendo a identidade grupal. Quando você examina os problemas verdadeiramente, a possibilidade de você coincidir 100% com algum grupo é mínima. Você sempre vai dizer alguma coisa que não combina com o grupo, mesmo que você esteja de acordo com ele. Por exemplo, o liberalismo econômico, eu concordo com o liberalismo econômico 100%. Mas eu não posso analisar todos os problemas por este viés. Por quê? Porque o liberalismo econômico não trata de todos os assuntos. E não está habilitado a lidar com todos os assuntos. Então, algo que eu diga vai ter que necessariamente pisar no calo de algum liberal. Por quê? Porque eu não estou escrevendo para mostrar, olha como eu sou liberal. Eu estou escrevendo para dizer as coisas como eu realmente as vejo. O que quer dizer que eu estou escrevendo mesmo. Eles não estão, estão apenas imitando. Acontece que no Brasil hoje só tem imitação, não tem mais nada. Então nós, isso é vocês, vocês têm uma missão a cumprir. Vocês vão fazer esse curso até o fim. Vocês vão se adestrar nesta coisa. Vocês vão virar seres humanos de alto valor. E inteligência de alto gabarito e vocês vão ocupar o lugar dessa gente. E é para tirá-los de lá a pontapés. Por exemplo, que um sujeito como Luiz Fernando Veríssimo se considere um escritor é um insulto à literatura. Ele não é que ele não é um escritor, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Ele não sabe, Paulo Coelho não sabe, Marco Maciel não sabe, essa gente, tudo que está na Academia Brasileira de Letras, viu? A Academia Brasileira de Letras está cheia de iletrados. Não iletrados no sentido escolar, mas no sentido da grande literatura, eu digo, ah, meu Deus do céu. Um escritor, preste bem atenção, esse é um ponto já bastante assentado dos estudos literários no mundo. Um escritor é alguém que participa da tradição de uma arte. Ele não é um sujeito que, como é que se diz, partindo do nada decidiu escrever alguma coisa. Tem alguns, é claro, tem alguns escritores que conseguem se acertar na tradição, mesmo tendo pouca cultura literária. Por quê? Porque do pouco que eles leram, eles absorveram tudo. Sem nem saber como. Por uma aptidão especial. Por exemplo, um sujeito que não lia muita coisa é o Nelson Rodrigues. Mas do que ele lia, ele impregnava. Então ele entra na tradição, ele é um escritor. Ora, para que servem os escritores? Os escritores são pessoas que servem para tornar visível a experiência direta humana. É uma função da mais alta importância, boa. A função salvadora. É? Porque tudo aquilo que se passa na alma humana, que o ser humano não consegue dizer, adquire um poder fantasmagórico em cima dele. Na hora que você domina aquilo, você consegue exprimir pela palavra, você exterioriza aquilo, e aquilo deixa de ter poder sobre você. Então, é quase uma função de exorcismo. Sem essa função, não existe civilização, não existe cultura, não existe sociedade humana, não existe lei, não existe ordem, não existe liberdade, não existe direitos humanos, não existe ciência, não existe nada. As civilizações são fundadas pelos poetas. Eles tornam a experiência visível. E por isso eles permitem a convivência humana. Se não fosse isso, nós estaríamos isolados nas nossas experiências, nos nossos sofrimentos, como um cachorro. Né? Veja, às vezes o nosso cachorro sai, vai para o mato. Volta chorando. Não. E a gente olha aqui e fala... Está machucado, levou um susto, alguém te bateu, a raposa te mordeu, o que foi? Ele não sabe dizer. Aquela experiência vai ficar guardada nele para sempre, tá entendendo? Ele nunca vai se livrar daquela porcaria. O ser humano não. Ele fala, e não é que ele fala. Aqueles monstros que se agitam dentro dele, né, se tornam reconhecíveis pelos outros. E através disso você se liberta dessa coisa. Como é que poderia haver... Por exemplo, pessoas dizem... Tem aquele idiota daquele C.P. Snow que escreveu o livro As Duas Culturas. Temos a cultura literária, a cultura científica. Ele nivela as duas coisas. Eu digo, meu filho, cultura científica é um detalhe que você pode adquirir tardiamente. Sem a cultura literária não dá para ter a científica. Mas sem a científica dá para ter a literária. Esta é a única cultura que existe. As letras, os escritos são as coisas fundamentais. Ciência não passa de um gênero literário entre outros. Ou seja, aprender a falar é fundamental. Eu me lembro até que eu estive lendo esses dias a o escrito do crítico inglês F.R. Lewis, Frank Raymond Lewis, Lewis, não é Lewis, é Lewis, vamos ver, que ele escreveu respondendo ao livro do Snow, que chama As Duas Culturas. Né? E ele fala tantas coisas horríveis do Snow, tantas coisas horríveis, que até hoje esse livro ninguém gosta de falar disso aí. Não, isso é um negócio muito mal educado, não podia ser assim, mas olha, eu acho que foi inteiramente merecido. Né? Por exemplo, o Snow diz o seguinte: vocês reclamam se uma pessoa não é capaz de ler Dickens, mas vocês não reclamam se alguém não sabe a segunda lei da termodinâmica. Entendeu? Olha, eu nunca conheci nos meios literários de alto nível, literários, nem filosóficos, nem humanísticos, etc., uma única pessoa que não conhecesse a segunda lei da termodinâmica e não fosse capaz de explicá-la. O simples fato de que a palavra entropia seja uma das mais usadas nessas discussões já prova que a segunda lei da termodinâmica para eles é arroz e feijão. É? No entanto, está provado estatisticamente que a quase totalidade das pessoas que se formam em ciências não são capazes de ler Dickens. Eu tenho uma tremenda dificuldade para ler Dickens. Eu estou, né, desesperado, porque eu vou ler o cara... Cada linha tem uma palavra que eu não conheço, pô. E olha que eu leio livros em inglês desde 15 anos de idade. Né? O Dickens é como se fosse, sei lá, um Aquilino Ribeiro. O vocabulário dele é uma monstruosidade. Né? Então estou eu lá lendo com o dicionário, né? Tudo complexado e tal, e daí eu vejo lá, né? O Pop Snow confessando que a pessoa, né? Olha, doutor PhD em física não é capaz de ler Dickens. Eu digo, olha meu filho, o pessoal dos estudos humanísticos está muito mais informado a respeito de ciência do que vocês estão informados a respeito do resto. Porque ciência não é nenhum bicho de sete cabeças. Para você aprender, ciência não é alta cultura, jamais é alta cultura. Nenhuma ciência é alta cultura. Tanto que você pode chegar a dominar uma ciência inteira sem ter praticamente cultura nenhuma. Digamos, por exemplo, para você entender, sei lá, você quer entender a relatividade especial, a relatividade geral é mais complicada, mas a relatividade especial você precisa apenas do quê? De álgebra do ginásio para entender aquilo. Não é um grande problema. Tem outras coisas que você precisa um pouco uma matemática mais complicada, mas daí você não precisa entender pessoalmente. Você pede para um amigo, diz, olha, eu não estou entendendo esse negócio aqui, do que você está falando. Eu tenho tanto amigo, físico, engenheiro e tal, eu pergunto para eles. Olha. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas eu digo, e para você ler o Dickens? Ah, ler o Dickens é um bicho de sete cabeças, sim. Porque o cara escreveu, sei lá, acho que 20 romances. E para cada um deles você vai ter que consultar um dicionário. Pelo menos 500 vezes por volume. É muito mais difícil do que você entender a teoria da relatividade. Então, gente, a linguagem é tudo para o ser humano. O Aristóteles diz, né, o animal racional, esse racional, em grego, logos, logos quer dizer linguagem também. Quer dizer, o animal que fala. É através da fala, através da linguagem, que você conquista, quer dizer, a sua participação nesses vários círculos de intercâmbio humano. Desde o círculo da sua família, passando depois pelo círculo do ginásio, até o círculo da alta cultura. Hã? Agora, depois do círculo da alta cultura, tem mais algo? Tem. Porque aí, quando você chega aí, você já aprendeu a conversar com os mestres, você se põe diante do olhar deles, se põe sob o julgamento deles, não sob o julgamento do seu Zé Manel, do seu professor, não, não, não. Você se põe sob o julgamento dos melhores. Aí você começa a ter uma ideia do quê? Do interlocutor universal, interlocutor onisciente. E aí você começa a pensar, não o que Santo Tomás de Aquino pensa de mim, o que Shakespeare pensa de mim, mas o que Deus pensa de mim. E aí isso começa a fazer sentido para você. Fora disso, a palavra Deus não quer dizer nada para você. E tanto faz se você acredita nele ou não, é absolutamente irrelevante. Então, o desastre do país onde se perdeu a alta cultura é que tudo é decidido em função de interesses subjetivos de indivíduos ou de grupos. E não existe, em parte, alguma apreensão mínima sobre a realidade. Ou seja, a gente está numa situação de descontrole total. E onde há uma situação de descontrole total, né, há uma espécie de desespero, e naturalmente as pessoas que estão encarregadas de dirigir a sociedade acabam inventando mais controles para ver se elas adquirem domínio da situação. Só que esses controles também não incidem sobre a realidade. São coisas aleatórias, absurdas, que não fazem sentido. Por exemplo, você imagina, o Brasil é um país que tem 50 mil homicídios por ano. É o país mais assassino do universo. É, ao mesmo tempo, o país que os estudantes tiram as piores notas nos testes internacionais. É o país mais analfabeto do universo, mais burro do universo. Um país tem esses dois problemas. Quer dizer, aqui país assassino e burro. O governo está preocupado em que as pessoas não falem mal de gay. Eu digo, quê? Isso aí, está todo mundo falando mal de gay na rua? Cada gay que você vê, você aponta a execração pública, você dá pedrada nele. Existe esse problema? Fala, o problema não existe. Ao contrário, o Brasil é um dos países mais permissivos do mundo, é o país onde as vovozinhas assistem show de travesti à tarde na televisão com os seus netinhos. E ninguém fala nada. Né? Quer dizer, por que tanto desprezo por um problema existente, dois problemas existentes, um que equivale a um brutal derramamento de sangue todo ano, né? E outro que só cria dificuldades e perdas para o país o tempo todo? Por que com esses dois problemas na mão, eu estou preocupado com um problema que não existe? Por quê? É o subjetivismo. Eles estão falando, o sujeito que vou apresentar um projeto de lei para defender os gays, é porque os gays estão realmente sendo perseguidos e assassinados? Quando eles apresentam os números, né, você vê que o gay é um dos menores grupos de risco que existe no país. A violência contra gay é uma coisa raríssima. Tá certo? Então ele não está lidando com um problema real, mas ele quer parecer bom menino perante a comunidade gay. É um objetivo totalmente, vamos dizer, do interesse dele. E nós pagamos por esses desgraçados discutirem essas coisas no parlamento. E eles, não satisfeitos com o dinheiro que ganham, eles ficam toda hora se dando aumentos e mais vantagens, mais vantagens, mais vantagens, e, né, e nomeando todos os seus parentes para cargos públicos. O tempo para discutir essas coisas. Quer dizer, é claro que isso aí, o Brasil virou uma imensa máquina de desentortar banana, quer dizer, um equipamento enormemente complicado e que não faz absolutamente nada, não funciona. É a máquina entrópica, 100% entrópico. Não? Então, se alguém pode corrigir isso, são vocês. Só uma geração de intelectuais altamente afinados, adestrados e sérios pode botar fim a esta porcaria. Se puder, não sei se conseguirão, mas essa é a sua responsabilidade. E entendam, por favor, que quando eu peço, parênteses, eu peço que durante o curso vocês se abstenham de dar palpite, de dar opinião. Fiquem quietinhos, vão estudando, vão se preparando para quando vocês entrarem na arena, vocês entrarem com tudo, com toda a força, como eu mesmo entrei. Quando você publicou o meu primeiro livro, O Imbecil Coletivo, toda essa intelectualidade tremenda. Não, foi o primeiro, foi o Jardim das Aflições, né, que foi a tiragem mais modesta, mas o primeiro livro que teve um alcance público. Toda essa intelectualidade, essa pseudo-intelectualidade tremeu nos alicerces. Porque sabia que eu não era mais um. Bom, e se em vez de ter um sujeito fazendo isso, tiver 400? Acabou a brincadeira, é? E nós temos que acabar com essa brincadeira. É nosso estrito dever, de cada um de vocês, preparar-se não só intelectualmente, mas humanamente, moralmente, psicologicamente, para enfrentar esta responsabilidade. E eu sei, tenho a consciência de que eu não estou só espremendo e exigindo dos outros algo dos outros. Sei também que eu não estou exigindo nada que eu não sei fazer, porque eu sei fazer isso. Sei, não só sei, como já estou fazendo. Tá certo? Nós temos que sanear intelectualmente o Brasil. Essa é a coisa mais urgente que existe. Agora, urgente significa que é uma coisa que vai levar 20 anos, 30 anos, etc. Mas em história, isso aí é nada. Então, muito bem. Vamos responder algumas perguntas. Giovanni Rimsa. Não sei se é assim que se pronuncia o seu sobrenome. Professor Olavo, acessar a autocultura é a única forma de conhecer a si mesmo? Trocar um coração de pedra por um de carne? Não, existem outros meios que estão à disposição de Deus. Deus pode fazer isso com você a qualquer instante, a qualquer, tão logo ele queira. Mas nós só podemos este. E se você recusa este, você comete o pecado contra o Espírito Santo. Quer dizer, não, eu não quero adquirir a cultura porque eu sou uma pessoa simples, eu não tenho essas ambições, etc, etc. Ah, então quer dizer você é o seguinte, Deus tem a obrigação de fazer isso por você, sem que você faça o esforço correspondente, é isso que quer dizer? Então você acabou, vamos dizer, de dizer que Deus tem um contrato de exclusividade com você e que ele é obrigado a fazer o que você quer. Quer dizer, se você recusa esse tipo de aprendizado, você mesmo está fechando a porta. Veja, a alta cultura não é um elemento externo que se acrescente à condição humana, ela é a própria condição humana. A linguagem, quer dizer, a capacidade de você participar de círculos cada vez mais amplos, de diálogo, de intercâmbio, etc. Isso é a natureza do ser humano. Por que você acha que esses estudos em outras épocas se chamaram humanidades? Porque isso é próprio do ser humano. E sem isso, não pensa que você vai chegar a alguma coisa maior do que isso. Não vai chegar. Então, existem outras possibilidades? Existem infinitas. Você pode pedir, por exemplo, para Deus fazer isso com você. Mas, olha, Deus nunca faz por você o que ele pediu para você fazer por você. Se foi ele que pediu para você fazer, então não é ele que tem que fazer. É você que tem que fazer. Ou seja, a aquisição de alta cultura é a obrigação de todo ser humano. Só deixa de ser obrigação quando há um impedimento objetivo. Por exemplo, se você está num meio social onde isso simplesmente não existe, e você não tem acesso e não dá para saber, fala, bom, então você vai ficar abaixo do nível, mas, como dizer, você não tem culpa disso. Mas se você tem os meios e você não quer, então você é claro que é culpado. Porque você não quer a cultura, quer dizer, você não quer conhecer os assuntos dos quais você fala. O sujeito que diz que não quer adquirir alta cultura, ele está dizendo exatamente isto. Ah, você não quer ter alta cultura, então é o seguinte, você abdica de ter opinião sobre qualquer coisa? Você vai só trabalhar e ficar quieto? Ah não, quero ter minha opinião. Eu falo, meu filho, você ao mesmo tempo você quer ter o direito de ter opinião e quer que a gente ouça a sua opinião. Porque eu sempre acho o seguinte, o direito à livre opinião é correspondente ao direito de não ouvi-la. Então não tem o direito de virar as costas e ir embora. Não é isso? Agora, a maior parte das pessoas que querem ter direito à opinião, elas não pensam isso. Elas pensam assim, eu tenho direito à opinião, portanto a plateia universal tem a obrigação de sentar e me escutar. Ainda que eu não tenha pensado num assunto nem dois minutos. Que acabei de inventar uma ideia aqui, vocês tudo têm que sentar e ouvir. Agora, por quê? Agora, você quer ter as suas opiniões e você ao mesmo tempo não quer as obrigações da alta cultura, então o que você está dizendo é o seguinte, eu quero ter o direito de opinar sobre o que eu não conheço como se eu o conhecesse e vocês têm que me ouvir como se eu fosse um sábio. Ora, qualquer sujeito pensa assim, o que ele merece? Um tapa na cara. Não mais do que isso. Ou seja, não existe um padrão, vamos dizer, de normalidade, sanidade, moralidade humana ao qual a alta cultura vem a se acrescentar como um enfeite. Não existe isto. Sem a alta cultura não há nada, não há nada disso. Veja, o Charles de Gaulle dizia que a identidade nacional se consiste em três coisas: língua, religião e alta cultura. Eu digo, mas essas três coisas são a mesma, meu filho. O que é alta cultura? É o domínio da língua. A pessoa fala, mas o domínio da língua a gente adquire estudando a língua, estudando a gramática, fazendo exercício. Não. Isso aí é o domínio das regras esquemáticas da língua. A língua verdadeira é o que está depositada nas grandes obras. É lendo essa coisa que você adquire o domínio da língua, não estudando gramática. A gramática é um estudo secundário feito em cima disso aí. Então, o domínio da língua, vamos dizer, é a própria alta cultura. Vamos dizer, e a alta cultura é o que permite a você, através, vamos dizer, do diálogo com os grandes espíritos de todas as épocas, você um dia chegar a conceber o que é você conversar com Deus. Então, língua, religião, alta cultura, meu filho. Mesma coisa. Outra pergunta. Humberto Campolina. Sou psiquiatra em Belo Horizonte, sou testemunha ocular e epidérmica do que você diz sobre a antipsiquiatria. A situação da assistência psiquiátrica no Brasil está hoje em resumo da seguinte forma. 1. 100% na mão de petistas. 2. Estão proibidas as internações e os tratamentos como a eletroconvulsoterapia, que é inclusive normatizada pelo Conselho Federal de Medicina. Olha aqui, gente. Eletrochoque cura. Eletrochoque salva vidas humanas. Não foi nenhum nem dois que eu vi sujeito assim, mas, sabe, louco de pedra. Esquizofrênico do último grau. Ser salvo pelo eletrochoque. Vamos dizer, com efeitos colaterais mínimos e passageiros. Ele tem uns lapsos de memória, uma coisa assim, mas 2 meses depois aquilo passou e o camarada está bom. 3. Aumento de mortes e doenças mentais por suicídios ou assassinatos nas ruas. 4. Profissionais, paramédicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, etc., substituem médicos no serviço público de atendimento psiquiátrico, inclusive plantões noturnos. 5. O tratamento de dependentes químicos é feito por uma técnica que chama de redução de danos. Eu sei o que é essa redução de danos. É redução de danos para o narcotraficante. O traficante vai perder menos dinheiro. É isso que é redução de danos. E quem inventou isso, que faz tanto Jorge Soros, sabe perfeitamente disso. A redução de danos é pretexto para dar droga para as pessoas. Onde está prevista a abertura de casa em que os doentes possam utilizar drogas em segurança. Uma espécie de casa do maconheiro. Enquanto isso, o cigarro comum está absolutamente condenado. Então vamos fazer aqui a casa do fumante. Não é isso? 6. Está proibido pela Coordenação de Saúde Mental qualquer divergência na questão com risco de perda de emprego, cargo, etc. É isso. Ou seja, a antipsiquiatria conseguiu os seus objetivos. Ela é um instrumento para a geração de crise social e para o aumento do poder desses grupos de pressão. Então, obrigado, Humberto, pela sua contribuição. Vamos lá. Alexandre Araújo Fontainha. Preliminarmente, parabéns pelo curso e muito obrigado por ele. Obrigado eu. Minha mulher está inconformada com a perda parcial dos sábados à noite. Mas põe ela para assistir também. Mas eu estou feliz da vida. Sobre o tema opinião, ter ou não ter, ser minha ou não, lembrei daquele trecho do Ortega e Gasset, A Rebelião das Massas, que transcrevo abaixo. A maior parte das pessoas não tem opinião, e é preciso que esta venha de fora sob pressão, como um lubrificante entra nas máquinas. Por isso é preciso que o espírito, seja qual for, tenha poder e o exerça, para que as pessoas que não opinam, e são a maioria, opinem. Sem opiniões, a convivência humana seria o caos, e menos ainda o nada histórico. Sem opiniões, a vida do homem careceria de arquitetura e de organicidade. Termina a citação. Ou seja, aquele bordão segundo, opinião é como todo mundo tem, é mais uma bobagem universalmente repetida, inclusive por todos nós mesmos. Mas olha, mas eu concordo com esse negócio, que opinião é como bulto, todo mundo tem. Note bem, aqui o Ortega e Gasset está se referindo à circulação de opiniões. Tá certo? E é verdade que sem opiniões a convivência humana seria o caos. Mas o problema hoje não é a falta de opiniões, é o excesso. Quer dizer, será que ele está se referindo a qualquer opinião? Não pode ser, porque no mesmo livro, né, ele mais adiante, vai descer o cacete nesses camaradas que têm opinião sobre tudo e que não conhecem nada. Então nós precisamos de opiniões, sim, mas precisamos de opiniões qualificadas. E precisamos de muitas, por quê? Porque já dizia São Tomás de Aquino, a verdade é filho do tempo. Quer dizer, para você acertar alguma coisa, é preciso que muita gente tenha tentado. E essas tentativas são as opiniões. Opiniões não são senão conhecimentos virtuais, conhecimentos possíveis. Algum dia a coisa deixa de ser matéria de opinião, por quê? Porque nós já chegamos a uma conclusão. Então, por exemplo, eu acabei de dizer para vocês, por exemplo, o caso do Einstein. Eu falo, bom, hoje nós temos a prova definitiva que o Einstein era um plagiário. Até chegar a essa prova. Então, não tinha o direito de ter opinião. Eu acho que sim, eu acho que não. É justamente no entrechoque dessas opiniões que vai surgindo a discussão. Mas se as pessoas se contentam com as opiniões? Hoje em dia, por exemplo, o Brasil está cheio de professores universitários que não acreditam em conhecimento da verdade. Eles, então, elas querem ter opiniões. Ora, se você não acredita que nós podemos chegar a uma conclusão a respeito de tal ou qual coisa, para que, servem as suas opiniões? Elas deixam de ser etapas na busca da verdade. E elas passam a ser fetiches que têm que valer por si mesmo. É o que diz aquele desgraçado Richard Rorty. Ora, nós não vamos poder provar nada para ninguém, então só resta a gente fazer o quê? Induzir as pessoas a imitar a nossa linguagem. É claro que isso é vigarice. Né? Se você não acredita que existe uma verdade a respeito do assunto que você está falando, então você tem que reconhecer que a sua opinião vale tanto quanto qualquer outra, isto é, nada. Eu sempre, quando a pessoa me pergunta algo que eu não sei, mas a respeito do qual eu tenho uma opinião, eu advirto. Meu filho, eu não sei a resposta disso que você está dizendo. Está perguntando. Mas eu tenho uma opinião. E a minha opinião não vale mais do que nenhuma outra. Eu vou dar. Tá certo? Ninguém é obrigado a aderir. Agora, se eu souber a resposta, eu digo, não é uma opinião. Eu estou sabendo o que eu estou dizendo. É assim, assim, assim. Então, agora, o que as pessoas querem hoje é que a opinião valha por si. Clóvis Barbosa Neto. Caro Olavo, sobre o tema do ingresso na cultura superior, fica a pergunta. Para mim, quase obsessiva, de como lidar com o problema do esquecimento. Isto é, como armazenar tantas informações. Você não precisa armazenar. Isto aqui é importantíssimo, Clóvis. Você veja, um dos grandes erros no ensino é as pessoas imaginarem a memória como se fosse um depósito. Quando as coisas estão colocadas dentro, por assim, da sua cabeça, dentro do seu HD, então estão registradas lá. Eu digo, não é assim. Um computador ele tem que armazenar as informações no HD, a não ser que ele esteja ligado a uma rede. Então, essas informações não precisam estar lá, porque cada um tem um pouquinho, e na hora H ele acha. Não é assim que funciona a internet? A internet inteira está dentro de um só computador? Não, são milhões de computadores. Ainda assim, o computador só tem contato com outros computadores. Ele não tem contato com a realidade exterior. Nós temos as duas coisas. Nós temos contato com outros espíritos humanos. Nós temos contato, vamos dizer, com os registros onde os conhecimentos estão depositados, livros, discos, etc. E nós temos contato com a natureza física inteira e com a sociedade humana. É aí que tem que estar depositada a nossa memória, não na nossa cabeça. A gente tem que aprender a contar, vamos dizer, com esta memória externa. O seu computador, quando o seu HD fica cheio, você não compra um HD externo? Eu tenho um monte de HD externo. Eu nunca conto com a minha memória. Eu conto com o depósito público de memória. E a hora que você, vamos dizer, acertar em focar essas coisas, a sua memória vai melhorar muito. Porque o que é importante não é que as coisas estejam na sua memória, mas que elas venham para você na hora que você precisa delas. Venham da onde? Às vezes vem do ambiente. Ou seja, nós não temos que pôr as coisas na nossa cabeça, nós temos que sintonizar a nossa cabeça com a situação real em torno. E deixar que ela nos informe. Por exemplo, uma boa biblioteca. Se você tem uma boa biblioteca, ou forma uma, muitas das informações que você precisa estão lá. Elas não precisam estar na sua cabeça. Leia e esqueça. Na hora H vai voltar. Se não voltar, você simplesmente pega o livro de novo e pergunta para ele, ué. Não fique angustiado com esse negócio do esquecimento. Não tente forçar a memória, jamais. Memória, meu filho, é que nem vaca, está entendendo? A vaca dá leite, dá um montão de leite. Mas se você tentar forçar, ela chuta o balde. Está entendendo? Agora, o leite da vaca está dentro da vaca. Está certo? E os conhecimentos que estão da nossa memória não estão na nossa memória, estão espalhados por aí. Né? Então, o mundo é um imenso registro mnemônico. A sociedade humana é outro. Conte sempre com tudo isso. Ou seja, não se angustie com isso. Se você esqueceu, ótimo. Esqueceu porque não está precisando da coisa no momento. Na hora agora ela vai voltar. Sempre vai voltar. Às vezes, coisa que, vamos dizer, que eu li 30, 40 anos atrás, né, e que eu não pensei durante 40 anos, de repente elas voltam. Então, vai no macio, tá? Atos Barbosa Lima. Olá, ainda sobre o exercício do necrológico, que de tempos em tempos deve ser refeito. É o seguinte, considerando que saber, conhecer, é saber e conhecer o que os outros geralmente não sabem, no sentido de que nós não devemos esperar ser compreendidos pelas outras pessoas, pela mediocridade geral, por assim dizer, quero saber então se no necrológico o narrador, que é justamente uma outra pessoa, terceira pessoa, também vai, como a pessoa comum, não nos compreender. Não, o narrador ali tem que ser alguém que te compreende. Te compreende muito bem. Alguém que gosta de você, que te aprecia e que te compreende. Senão esse exercício não vai funcionar, porque senão você vai, o necrológico se transformará, assim, nas opiniões que o idiota tem sobre você. Então você tem que supor o narrador uma pessoa do seu nível intelectual ou superior, tá certo? E que compreendeu você muito bem. Tanto compreendeu que pode explicá-lo com justiça para uma terceira pessoa. Se nesse caso específico ser um amigo imaginário que estaria também no mesmo nível, nivelado, por assim dizer, conosco. Eu digo, bom, ou nivelado com você, ou suponha até um pouco superior. Tá certo? Superior não necessariamente no nível inteiro de conhecimento, mas na compreensão que ele tem de você. E note bem que isso não é difícil, porque às vezes você vê que um biógrafo que está escrevendo a biografia de um grande gênio, e que não é ele propriamente um gênio, ele compreende o gênio às vezes melhor do que o cara se compreendia a si mesmo. Por quê? Porque ele está interessado em ver aquela pessoa como totalidade, e o gênio provavelmente podia não estar tão interessado nisso, podia estar pensando em outras coisas. Então, às vezes, uma pessoa que nos observa compreensivamente, e pode não ser tão inteligente quanto nós, às vezes ela nos compreende em certos pontos que nós não compreenderíamos. Eu lembro uma coisa assim, um momento foi tocante na minha vida. Eu estava conversando, acho que eu contei a história já aqui, mas eu vou contar sobre outro aspecto hoje. Eu estava conversando com a doutora Mariana Jacó, a grande gerontologista, e o seu marido, que era o nome dele, era um nome árabe, esqueci o nome dele agora. Era, como é que é? Tufik Jacó, alguma coisa assim. E eu estava conversando para ele perguntou se eu sabia árabe. Eu falei, olha, eu estudei um pouco, eu não sei árabe, mas eu compreendo os mecanismos da língua árabe, né? Sobretudo, eu sei lidar com as raízes das palavras, portanto, se você me der uma raiz, eu sei tirar, né, várias outras palavras daquela raiz, sem formar várias outras palavras. E ele olhou para mim e falou, não, mas isso é impossível. Se você não tem vocabulário, você não vai conseguir fazer isso. Eu falei, claro, consigo. Pode testar. Daí ele fez, deu várias raízes, eu tirei várias palavras, pá, pá, pá, pá. Daí ele olhou e falou, pô, você fez um esforço monstro. Naquele momento eu me senti compreendido. Porque eu sei o que isto me custou. E eu sei o quanto me custou muita coisa que eu sei, né? Coisas para as quais eu não era naturalmente dotado. Eu não sou nenhum gênio linguístico como era o Bruno, por exemplo. O Bruno ficava 2 semanas num país e saía falando a língua, pô. Né? Eu estou aqui faz 4 anos, até hoje eu falo, as pessoas dão risada. Não que tenha dado errado, sim, mas é esquisito. Então, essas coisas de linguagem, de pegar, por exemplo, a estrutura íntima da língua, tal, eu fiz um esforço monstro para isto. E as pessoas às vezes não percebem isso, mas ele percebeu. Ele percebeu que aquilo não era uma questão de sorte ou de talento natural, mas de muita dedicação. E de muito amor àquela língua também. Então eu falo, ah, ele me compreendeu. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu fico, né, a gente fica feliz quando as pessoas nos adivinham uma coisa nossa, né, e compreendem, bem isso aí, né? Então, é esse tipo de pessoa que você tem que escolher como seu narrador imaginário, né? Está vendo outro, de novo aqui, o Clóvis Barbosa Neto. Em virtude do conteúdo da aula de hoje, peço ao senhor que responda 2 perguntas a respeito do seu estudo sobre o movimento revolucionário. Qual foi a circunstância na qual esse problema lhe surgiu? Dois, o senhor poderia descrever bem brevemente o status questiones do problema, indicando qual foram os autores que mais lhe aproveitaram? Bom, com relação aos autores, vamos dizer, nenhum dos estudiosos da mentalidade do movimento revolucionário em si mesmo me foi útil para a tese geral. Nenhum. O que eu procurava saber, nenhum respondeu. Por quê? Primeiro, nenhum deles tinha um conceito geral de revolução. Ou quando tinha, era um conceito impressionista, baseado, sobretudo, na ideia de sublevação, na ideia de mudança geral, etc. Por exemplo, agora saiu um belo livro anti-ateístico, né, que chama, esqueci o nome do autor, mas o livro chama Por que a Revolução Cristã Não Foi Compreendida? Né? Então, ele chama o cristianismo de revolução. Né? Então, esta coisa analógica que é usada muito, esse uso analógico da palavra, confunde tudo. Né? O que me foi útil, os que me foram úteis são os estudiosos que resolveram problemas históricos específicos que eu precisava resolver para chegar, vamos dizer, ao diagnóstico geral. Então, por exemplo, tem agora uma gravação que eu acabei de colocar no site do seminário, não sei se já está online, Absolutismo e Revolução, já está? Se não entrou, vai entrar nos próximos dias. Né? Então, por exemplo, eu estava ali vendo que o advento do absolutismo na Europa, ele foi uma revolução. Já o pessoal imagina a Revolução Francesa como um movimento súbito que quebrou toda a ordem antiga. Falando, não, havia um processo revolucionário que foi iniciado pelo próprio absolutismo. E quando me surgiu essa dúvida na cabeça, né, eu falei, bom, agora eu preciso aqui ver, por exemplo, essa coisa do direito divino dos reis, qual era a diferença disso na Idade Média para a Idade Moderna. Procurei, achei o livro do Fritz Kern. Né? Até o livro está aqui, porque eu estou fascinado com esse livro aqui. Kingship and Law in the Middle Ages, Fritz Kern. Né? O cara tinha matado o problema 100%, pô, acabou. Então, isto aqui, eu simplesmente pego as conclusões dele, resumo e encaixo lá na minha argumentação, não preciso fazer mais nada. Nesses problemas históricos específicos, eu recebi quase tudo pronto. E não dá para dizer quais são os autores, porque são centenas. Espero colocar na bibliografia. Um autor que foi muito importante foi o Paul Serrier, no livro Les Folies Raisonnantes, que é As Loucuras Raciocinantes, onde ele vai dar o conceito do delírio de interpretação, que é um conceito no qual eu, no fim do estudo, encaixo a mentalidade revolucionária como uma forma de delírio de interpretação. Mas isso também não é um estudo sobre a mentalidade revolucionária. É um estudo sobre uma patologia específica. E aquilo está tão bem explicado, falar, isso aí matou a pau, está resolvido o problema. E se você estudou o problema da mentalidade revolucionária por essas linhas de investigação que eu segui, e você estudou o livro do Paul Sevier, você vai ver que é a mesma coisa. Tá certo? Existem alguns livros sobre histórias de movimentos revolucionários específicos que me foram muito, muito úteis. Por exemplo, o livro do Hippolyte Taine, Origens da França Contemporânea, que é uma história da Revolução Francesa. E quem não leu aquele livro não vai entender o que se passou exatamente ali. Né? O livro do Pierre Gachot sobre a Revolução Francesa foi também muito útil. Tá certo? Mas eu acho que nesse estudo não houve, vamos dizer, grandes autores que influenciassem o conjunto do estudo. Houve uma infinidade de autores que tinham resolvido os problemas específicos. Agora, a ideia mesmo de tentar encontrar uma unidade do processo revolucionário ao longo dos tempos através da análise da estrutura lógica do discurso, isso, essa ideia ninguém teve. Essa é minha mesmo, tá entendendo? E essa é a tese central do livro. É claro que essa tese tem que ser preenchida, vamos dizer, com milhares de soluções para milhares de problemas específicos. Isso daí, se eu fosse estudar tudo, eu nunca ia conseguir. E às vezes acontece que você tem uma ideia brilhante, mas para você chegar a demonstrar aquilo, precisa se decompor aquilo nos problemas secundários e você vai ver que não existe. Ninguém estudou aqueles problemas secundários. E isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu estava vendo o negócio da astrocaracterologia. O problema da astrocaracterologia era muito simples. A gente acompanha todo esse debate astrológico. Eu falei, bom, mas todo esse debate é uma bobajada. Porque o que o pessoal chama de astrologia não tem unidade. Você não está falando de um fenômeno unívoco, você está falando de milhares de coisas absolutamente heterogêneas. Não é isso? Então, ter uma opinião a respeito ou não ter nenhuma é a mesma coisa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar este material, esse documento, essa documentação, que é, vamos dizer, a astrologia desenvolvida mais ou menos desde a Idade Média até hoje, até um pouco de coisa da Antiguidade também, com Ptolomeu e outros, pegar este material e ver se nós conseguimos pegar a unidade do que é isso. Vamos dizer, se isso tem uma estrutura comum. Quer dizer, entre milhares de coisas diferentes que os astrólogos dizem a respeito de mil e uma coisa, e astrólogo fala para danar, vamos ver se a gente consegue abstrair o de que eles estão falando. É? Daí, uma vez que você abstraiu isso, então, daí você tem algo que você pode chamar, digamos, o discurso astrológico essencial. É? Esse discurso astrológico essencial, ele pode ser expresso como uma série de afirmativas sobre certos fatos ou situações que devem ocorrer na vida terrestre humana quando certos outros fatos estão se passando no céu. Né? Se você fizer obtiver essa estrutura central, né? Então, daí você pode testar cientificamente a coisa. Mas não antes disso. Não é isso? Agora, para testar cientificamente a coisa, aí é outra coisa também. As pessoas fala de astrologia e nunca perceberam o óbvio. Eu digo, meu filho, você só pode testar esse discurso astrológico se você tiver meios de verificação não astrológicos dos mesmos acontecimentos. Tá certo? Então, quais são esses critérios? Eles não foram inventados. Então eu me dediquei um tempo a resolver. Só que chegou um ponto, eu falei, bom, agora nós precisamos de certas pesquisas empíricas sobre este ponto, este ponto, este ponto, este ponto, este ponto, este ponto, este ponto. E essas pesquisas não existem. E eu não vou fazer porque eu sou um só, e aí precisa de 2.000 pessoas e precisa muito dinheiro para fazer essas pesquisas. Bom, então, o que é que eu fiz? Eu fiz a montagem teórica do problema. Não é isso? Quer dizer, equacionei o problema cientificamente de uma maneira que pode ter solução. Mas eu não dei solução, porque a solução depende de investigações que não foram feitas. Então eu simplesmente parei, falei, ah, bom, eu fui levar a coisa até onde eu pude. E aqui está encerrado meu assunto, não falo mais disso, porque não dá para fazer mais nada. Mas no caso da mentalidade revolucionária, não, aí eu dei sorte. Praticamente todos os problemas concretos ali já estavam resolvidos. Augusto de Carvalho Rigue. Levando em conta o cenário cultural do nosso país, o senhor acha que há no Brasil pessoas com autoridade para determinar quem deve ser internado ou não em clínicas psiquiátricas? Pode ter um ou outro psiquiatra que seja. Talvez, pelo menos, aqueles caras que estão com 90 anos. Durante a aula, não pude deixar de lembrar do filme A Troca, do Clint Eastwood. É um filme maravilhoso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Na qual o protagonista, interpretado por Angelina Jolie, é internada injustamente numa clínica psiquiátrica por ordem do departamento corrupto de polícia de Los Angeles. E isso acontece. Claro que acontece. Só que tanto é anormal que se fez até um filme a respeito. Deu maior escândalo, né? E até hoje se fala disso. Agora, isso aqui na União Soviética era normal, era o que se fazia sempre e não dava escândalo nenhum. Então, o pessoal da antipsiquiatria, eles usam para descrever a situação psiquiátrica no Ocidente exatamente os conceitos que se aplicariam literalmente e exatamente à situação soviética e que aqui se aplicam só analogicamente e por exceção. Mas assisto esse filme, o Changeling. É maravilhoso, maravilhoso. Eu acho o melhor filme que ele fez. Ana Regina Bolsas. A memória deve ser apresentada como quando fazemos um trabalho de pesquisa no qual, à medida que estudamos o assunto, aquilo que precisamos para o estudo aflora como um passe de mágica. É este o sentido que devemos ter sobre os assuntos que estamos envolvidos, transformando a vida como grandes pesquisas em que todo conhecimento nos aparece no momento certo. Olha, eu posso, a isso eu não tenho, não posso assegurar, mas para mim tem funcionado assim. Eu sempre tive uma sorte muito grande em obter as informações que eu quero. Tudo que eu quero saber aparece na minha mão de alguma maneira. Para isto, você precisa estar aberto e você precisa estar querendo mesmo. Então não é um problema de você ter tudo na memória. É simplesmente você estar querendo saber e você não forçar muito a coisa, tá entendendo? Porque se não aparece hoje, aparece amanhã. Ou seja, eu tenho uma grande biblioteca e eu tenho a sorte de ser incapaz de achar livros na minha biblioteca. Tá certo? Então, sempre que eu vou procurar um livro, ele nunca está lá. No dia seguinte ele aparece. Né? Então, eu já me acostumei com isso. Então, eu também me acostumei a dar tempo ao tempo. Ele falou, peraí, a informação ela vai aparecer. Às vezes, demorou muito. Demorava muito. Mas com o tempo, né, a coisa acelera por quê? Porque você já não está lidando com coisas novas, está lidando com coisas que você pensou. Por exemplo, esse negócio da antipsiquiatria. Né? Eu ouvi esta conversa na Folha de São Paulo e eu me lembrava vagamente que tinha essas coisas. Quanto tempo eu levei para encontrar na internet tudo o que eu queria? 5 minutos. Gente, foi 5 minutos. Eu não lembrava mais nem dos nomes do personagem. Eu lembrava que sabia disso vagamente. Até um negócio assim. Então, em 5 minutos, fui direto do ponto. Mas por quê? Porque o assunto não era totalmente novo. Já estava vagamente na memória. Então, era questão de você encontrar, vamos dizer, apenas os fatos concretos que, vamos dizer, que exemplificam aquilo. Mas olha, eu tem um negócio que é a memória de Deus. A memória de Deus é o que se chama o livro da vida. Deus tem tudo na memória. E ele pode te dar o que ele quiser, a hora que ele quiser. Gente, quantas vezes eu não dormi com o problema na cabeça, pedi para Deus me ensinar e eu acordei sabendo. Deus põe na sua cabeça o que ele quiser, por mais burro que você seja. Se você quer saber a mesma coisa, você está aberto, tá certo? E você tá sintonizado com a realidade das coisas. Você quer mesmo a realidade, tá certo? E você quer, não no sentido que você quer dominá-la, tá certo? De que você quer transformá-la vamos dizer, numa equação sua. Mas você quer saber como as coisas realmente foram, elas acabam aparecendo. E, portanto, ó, fica tranquilo, tá certo? E confie em Deus. O que você quer saber, está tudo no livro da vida. Graça Salgueiro. Não sei porque esse assunto entrou na pauta dos jornais agora, porque quando eu estava concluindo meu curso de psicologia em 1979, isso só se falava no Brasil e pouco depois tornou-se lei. Vários hospitais psiquiátricos foram fechados, como o histórico Hospital da Tamarineira, aqui no Recife. E se não estou enganado, a Casa das Palmeiras e o Pinel no Rio. De onde esses dementes enterraram esse assunto como se fosse novidade? É que agora tem um novo projeto que está regulamentando a coisa. Tá certo? Parece que esse projeto não é tão radical quanto a primeira proposta. Parece que ele até atenua a coisa em certos momentos, mas, vamos dizer, em si. Mas ninguém vai entender essa proposta da antipsiquiatria se achar que isto tem algo a ver com doença mental. A antipsiquiatria não é uma psiquiatria, a antipsiquiatria não é uma teoria científica. Tá? A antipsiquiatria é um truque estratégico. Certo? Existe uma diferença muito grande entre isto e uma teoria psiquiátrica genuína. Por exemplo, existe aqui nos Estados Unidos um médico que de comunista não tem nada, um grande psiquiatra, chamado Dr. Thomas Szasz. Eu não sei se diz, parece que é Szasz que se pronuncia. Escreve-se S-Z-A-S-Z. O Dr. Thomas Szasz acha que doença mental não existe, que ela é só uma figura de linguagem. Tá certo? Então, ele também é contra a internação, mas ele é contra a psiquiatria inteira. Tá certo? E é o seguinte, ele não tem nenhum propósito estratégico, ele é um sujeito até conservador, né? Na verdade, ele é um libertário. Para mim, os libertários são todos malucos, mas de vez em quando eles são originais, falam umas coisas interessantes. Então, o doutor Thomas Szasz, que é uma pessoa muito, um sujeito muito simpático e muito honesto, ele defende coisas parecidas com a antipsiquiatria. E ele acha até que ele falava isso antes da antipsiquiatria, ele acha que a antipsiquiatria atrapalhou tudo que ele estava tentando fazer. Tá certo? Ou seja, ele é mais radical do que a antipsiquiatria. Só que é o seguinte, ele não tem nenhum propósito político nessa coisa, né? Ele não está atendendo a nenhum interesse político por trás. Então ele discute a coisa em termos objetivos de psiquiatria. Você pode concordar ou discordar com ele? Eu discordo. Eu acho que doença mental é uma coisa perfeitamente objetiva, né? E também acho que não tem sentido você dizer que a doença mental não existe, ou que ela é uma invenção da sociedade repressiva, porque daí você está dizendo o seguinte: os doentes mentais não são loucos, quem é louco é a sociedade. Eu digo, mas se você diluiu a noção de doença mental tal como ela se aplica ao caso concreto do paciente, não é legítimo você usá-la como figura de linguagem para a sociedade inteira. Se ela não é válida no seu sentido literal, também não pode ser válida como figura de linguagem. Então, se não existe louco, também a sociedade não é louca. Se ninguém é louco, então você não pode dizer que nenhuma sociedade é louca, nem a sociedade asteca, que faz aqueles sacrifícios humanos. Nem a sociedade nazista pode dizer que é louca. Se não existe loucura, nada é loucura. Tá certo? Então, acho que a diluição da noção de doença mental é errada. Mas eu sei o seguinte: o doutor Thomas Szasz, ele argumenta em termos que são científicos e admite uma discussão científica. Agora, a antipsiquiatria não. Por quê? Você veja. Quanto tempo decorreu entre o surgimento da antipsiquiatria e o fechamento dos hospitais na Itália? Pouquíssimos anos. Quer dizer, você mal acabou de inventar uma teoria e ela já se transforma em lei? Antes de ser discutida cientificamente, tá claro que isso é movimento político. Claro que isso não tem nada a ver com ciência. Né? Você imagina o seguinte, que eu, vamos dizer, de repente inventasse um tratamento para alguma coisa, inventasse um remédio, e no dia seguinte esse remédio é obrigatório antes de ter sido testado. Foi isso que fez a antipsiquiatria. Então, quer dizer, o jeito que faz isso, é claro que o objetivo dele não é médico, nem psiquiatra, nem coisa nenhuma. Isso é jogo de poder político só. Quando você que tivesse, a partir do surgimento da antipsiquiatria, tivesse 50 anos de discussões e testes, etc., etc., um monte de trabalhos científicos a favor, um monte de trabalho científico contra, etc. E daí, no fim, se chega à conclusão, o negócio funciona e então tem que ser lei. Ah, bom, aí é possível. Mas você mal inventou a moda e no dia seguinte ela vira lei, então o objetivo não era psiquiátrico, o objetivo era fazer a lei. Quer dizer, na hora que ela virou lei, tão logo depois de ser apresentada como hipótese, mal acabou de ser formulada como hipótese, já virou lei? Então, é claro que o objetivo dela era transformar-se em lei e não provar cientificamente o que quer que seja. Então, olha, esses caras da antipsiquiatria são monstros criminosos, são responsáveis por infinitos males que se espalharam pelo planeta. Olha, banditismo, delinquência, criminalidade, droga, tudo isso aí, esses caras têm, pesa. Tá certo? Na conta desses canalhas, Ronald Lang, David Cooper, Franco Basaglia, todos esses caras são comunistas, tá certo? Que só o que querem é atribuir aos outros os crimes que eles mesmos estão fazendo. Porque nunca abriram a boca para falar do que aconteceu na União Soviética. E você pega um simples hospital psiquiátrico, por exemplo, onde acontece um caso como esse do filme do Clint Eastwood, né? E porque uma vez a polícia deu lá um laudo falsificado para internar uma pessoa que interessava a eles internar, você diz que esta estrutura do funcionamento do sistema psiquiátrico aqui, né? Quer dizer, você está pegando, vamos dizer, uma exceção, como se fosse a regra, a norma, e no lugar onde a coisa é norma e regra constante, durante 50 anos você não abre a boca. Ao contrário, você está trabalhando para eles. O que, que é isso, minha gente? Então, você falou de antipsiquiatria, você tapa na cara. Tá? Tapa na cara. Leandro Diniz, como por um bom tempo estudei autonomamente a arte, eu li um livro do Pierre Francastel, muito bom. Francastel é um homem sério, né? Mas a obra que li que me abriu um horizonte enorme foi Pintura e Sociedade. Nesse livro, Francastel vai mostrando como a representação pictórica muda em relação ao modo de pensar. Esse é um negócio magistral, magistral, magistral. Quando ele faz a análise da estrutura das catedrais góticas e depois compara, né, com o estilo renascentista, aquelas cúpulas, né? Então, ele vê que aquilo reflete uma mudança da função social do clero. É um negócio fantástico, fantástico. Francastel é um guru. No Egito, a representação era pragmática e por isso a representação de figuras das melhores posições para as entender. Assim como o espaço... Epa, não entendi essa frase. Essas representações diferentes podem ter paralelo com a capacidade da época de estar imersa na realidade como consciência e responsabilidade intelectual? Certamente sim. Quer dizer, as formas da arte e da arquitetura, vamos dizer, elas refletem a grande capacidade de articulação, maior ou menor capacidade de articulação do conjunto, principalmente a arquitetura, porque a arquitetura é uma articulação de várias artes, portanto, de várias representações da realidade. Tá certo? Então, se você toma, por exemplo, as catedrais góticas, que são onde, o cume da arte humana, tá certo? Onde elas articulam ali, vamos dizer, elementos bíblicos, astrológicos, mitológicos, pictóricos, etc., etc., né? Aquilo supõe, vamos dizer, um conhecimento do simbolismo universal. Uma catedral gótica era um conjunto de chaves interpretativas da realidade. As catedrais góticas podem ser lidas como livros. Tá certo? E agora, quando você lê, por exemplo, as obras, vamos dizer, da escola Bauhaus, como Michael Jones leu, né? Michael Jones fez uma trilogia estudando a arte moderna na sua... relação com movimentos de liberação sexual, etc., etc. Você fica horrorizado com a pobreza de concepção desses caras. Quer dizer, a arte da Bauhaus foi feita para impor às pessoas um destino que elas não compreendem e que vai mudar suas vidas radicalmente e vai mudar para pior. Então, para esses grandes conjuntos habitacionais que eles criaram, eles sabiam que aquilo ia criar promiscuidade, ia acabar com a privacidade das pessoas, ia acabar com a sua vida, ia acabar com tudo, ia gerar banditismo. Eles fizeram para isto. Então, isso não era defensável. Tá, né? Paulo Camargo. Dentro do contexto da aula de hoje, surgiu uma dúvida. Além de conhecer outras obras de literatura universal, o senhor considera essencial conhecer a biografia do escritor antes de ser sua obra completa, para se situar geográfica e historicamente? Não, não considero. Você não precisa saber nada, porque... Quer dizer, a obra literária é um sonho acordado dirigido, em primeiro lugar. Então você tem que entrar e deixar que o sujeito te conduza aonde ele bem entender. Depois você acorda, você não vai ser... Não tenha medo de ser influenciado. Você vai ser influenciado necessariamente, mas influência não mata. Influência você entra e sai dela. Outra coisa. As obras de arte literária, eu já disse, elas não são... para serem interpretadas. Elas são chaves interpretativas da vida real. Você não precisa propriamente interpretá-las, você precisa interpretar as coisas à luz delas. Elas te dão um sistema de símbolos e analogias que esclarece muita coisa. A função do símbolo, já dizia a Suzanne Langer, o símbolo é a matriz de intelecções. Então, a obra de arte, ela vale quando ela abre você para novas e novas e novas e novas intuições sobre a realidade. Então, depois de você lê-la, você tem que, vamos dizer, antes de você voltar sobre ela e pensar sobre a obra de arte, Você tem que tirar esse proveito analógico que ela está lhe dando. Quer dizer, a experiência literária é muito mais importante do que a análise da obra literária. A análise ela deve ser feita por outros motivos. Quando você tem um interesse historiográfico, ou psicológico, ou filosófico, mas num primeiro momento o que importa é você se deixar impregnar por aquilo. Tá certo? Você, é claro, aprender. Na medida em que você revive imaginativamente as experiências, você também está pegando no mesmo ato os instrumentos de expressão verbal daquilo. A coisa está te enriquecendo duplamente. Está te dando, vamos dizer, uma rede de símbolos com as quais você pode iluminar a sua vida, a sua experiência, ao mesmo tempo está te dando os meios de dizer aquilo. É isso que importa. Tirar este proveito é o que interessa. Estudar a própria obra de literatura é outra coisa. O proveito é diferente. E isso é depois. Bernardo Camargo. Quando o senhor fala sobre o ingresso no círculo da alta cultura, diz sobre as referências a que os grandes autores fazem uns aos outros em suas obras, e que, se caso a pessoa não estiver a par desse código, ela saberá muito pouco sobre o que está sendo discutido. Pode fazer uma analogia com a experiência necessária para a compreensão desse código? É possível saber suficientemente algo sobre essas grandes discussões sem ter vivido pessoalmente uma experiência similar ou análoga? Não, mas isso aí depende, vamos dizer, da acumulação que você vai tendo. Aos poucos você vai percebendo essas interreferências, essas evocações, sobretudo estilísticas. Por exemplo, dentro de um romance, quantas frases você não lê que são paráfrases de poemas? E na hora que você descreve o que é uma paráfrase, aquela cena daquele romance, ela adquire uma dimensão maior. Se você não pega a paráfrase, você entende a coisa num certo plano. Se você pega a paráfrase, você já tem dois. Tá entendendo? E em certas obras, essas evocações, elas são tão ricas, mas tão ricas, mas tão ricas, praticamente que elas ramificam para toda a literatura universal. Porque não dá pra... Quando você lê o Eliot, você lê, cada vez que você lê, tem mais coisa. Evocações, né, de autores antigos, de obras de arte, de situações da história, tal, que você não tinha percebido no primeiro momento. Um autor que tem isso no Brasil, Gerardo Melo Mourão. Gerardo Melo Mourão é um tremendo poeta, tremendo, tremendo, tremendo, monstro de poeta. E quando Ezra Pound, quando leu as coisas dele, disse: esse cara conseguiu fazer o que eu estava tentando fazer. E, no entanto, o pessoal, tu conheceu, Gerardo morreu recentemente, acho, né? Muita gente achava ele apenas um velhinho louco, esquisito, né? Tinha sido nazista na juventude, maluco, né? Eu conheci o quê? Quem prendeu ele foi o Paulo Mercadante. Eles depois ficaram grandes amigos, né? A poesia do Gerardo são 50 anos de leitura de clássicos gregos, tal, que tá tudo ali. Quer dizer, cada linha tem uma evocação. Ele está falando lá de um negócio do Recife. E aparece lá um Anacreonte ali no meio, né? Isso depende de tempo. Quer dizer, não fique chateado de você não perceber tudo no primeiro. Não é para perceber tudo no primeiro momento. Esse é uma aquisição progressiva, é um enriquecimento progressivo do seu mundo interior. Leandro Guimarães. Primeiro, agradeço a riquíssima oportunidade que o senhor proporciona através do Seminário de Filosofia. Obrigado. Segundo, estive meditando sobre a narrativa bíblica referente a Caim, que após matar seu irmão Abel, Deus o marca, ele fora da presença de Deus e logo constrói uma cidade chamada Enoque. Pergunto, Caim, ao sair da presença de Deus, foge da realidade? Caim, ao construir a cidade de Enoque, está desenvolvendo o primeiro projeto ideológico de fuga da realidade? Essas duas seriam ações primordiais de uma mentalidade revolucionária, mas sem a menor sombra de dúvida. Olha, pifou a imagem ali. Vê se pifou só aí ou se pifou na rede. Um momentinho. Dá mais um cafezinho. Tá tudo certo? Então vamos continuar. Bom, então, em primeiro lugar, Caim procura obter por suas próprias forças um resultado que só o próprio Deus poderia lhe dar. Quer dizer, se Deus aceita um sacrifício ou não, isso é problema de Deus. É um mistério, né? Mas você veja, Caim oferece vegetais, e Abel oferece animais. Animais o que é? O sacrifício do sangue. Então, note bem, isso é uma coisa para a gente jamais esquecer. Tá certo? Os vegetais, vamos dizer, são o sacrifício interior. E o sangue é o sacrifício interior. Né? É. Não tem sangue. Né? Então, o sangue é um símbolo do espírito. Então, aquele sacrifício onde tem o sangue, quer dizer que é feito muito de dentro. Tá certo? Então, o sacrifício de Caim, Deus não liga para aquilo. Porque apenas o sujeito está tentando mostrar bom mocismo, como aqueles carinha que eu já falei, que tenta mostrar como ele está, olha como eu sou obediente à hierarquia, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou fiel ao Papa. Então, isso aí não vale nada, meu filho. Isso aí é o sacrifício de Caim. Tá certo? E quando Caim começa a construção das cidades, tá certo? O que, que é a cidade? A cidade é um projeto de, vamos dizer, de domínio sobre o espaço. Ou seja, você já não está no espaço que foi criado por Deus. Você cria um espaço, você inventa, e ali dentro você tem suas próprias leis. Então, vamos dizer, é o que o Santo Agostinho chamava mais tarde a cidade dos homens. Quer dizer, é o mundo, vamos dizer, do planejamento, da deliberação, do poder, etc, etc. Então, é claro que é, vamos dizer, uma ação primordial da mentalidade revolucionária. Quer dizer, você há uma concentração de poder para obter um resultado forçado. Alexandre Carpes. Professor, o senhor conhece a obra do Dr. Paul Williams a respeito da, acerca da rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden? Não, não conheço. Não conheço o livro. Acabei de ler o 9º capítulo do livro The Day of Islam, do referido autor, onde ele informa que o governo Lula adquiriu tecnologia para centrífugas nucleares de Resende, Rio de Janeiro, por intermédio do satânico Dr. Khan, chefe do programa nuclear paquistanês. Olha só, vivendo e aprendendo, quanta sacanagem. Paul William mostrou ainda que conhece o passado marxista de Lula, bem como o fato de ele ter fundado o glorioso Foro de São Paulo. Finalmente afirma existir um campo de treinamento da Al-Qaeda em Minas Gerais. Mas que coisa, rapaz. Eu vou procurar esse livro. Muito obrigado. Olha só. Estou falando para você que a gente precisa de informação. Ela pim, cai na mão. É assim? Diogo Vidal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de aprender com o senhor e por dispor de dar o curso com tanta boa vontade para o benefício dos alunos, quem sabe do Brasil. Espero que seja para o benefício do Brasil. Se não for o benefício do Brasil, vai ser benefício de vocês. Se o Brasil não ganhar nada com a gente, pelo menos nós ganhamos. Na aula 13, o senhor enfatizou novamente a importância do surgimento da filosofia como filosofia moral e política. Seria assim também com a educação? Pergunto isso porque no início deste ano, o professor João Gopa, da Faculdade de Educação da USP, esteve na minha cidade fazendo uma palestra para os professores da rede pública de ensino. Na palestra ele disse que o compromisso de um professor com seus alunos não é a priori um compromisso moral, mas um compromisso político. Aí complicou, hein? Peraí, vamos ver. Para isso ele exemplificou, dizendo que os professores estavam proibidos de rezar com seus alunos na escola. Por outro lado, salientou que era necessária a formação de valores dentro da sala de aula. Confesso que fiquei sem entender a sua proposta. Acho que a maioria dos presentes também. Creio que esse seja um exemplo de distorção e deslocamento da realidade. Mas que raio de valores esse homem quer que sejam formados os alunos se ele diz que os professores devem ser proibidos de rezar ou simplesmente falar de Deus com os mesmos? Naturalmente são os valores dele. seu Júlio Groppa. Você não pode falar de Deus, só pode falar do Júlio Groppa. Então aqui, o que responder para o senhor? Você pega os seus valores e enfia naquele lugar, tá entendendo? A pergunta é, a educação é também inicialmente de caráter moral e político? Vamos por partes. E eu acho que a primeira educação é a educação da imaginação através da linguagem. Ou seja, a ampliação da linguagem. Ou seja, o sujeito aprender a ler. E acho que a coisa básica é arte e ficção. Isso em primeiro lugar. Você não precisa ensinar nada de real para as pessoas. Para as crianças e até adolescentes. Então, se você dá os meios de linguagem e de expressão da experiência, aí eles estão bons para aprender o resto. Tá certo? A segunda etapa do aprendizado, isso vai seguir a ordem dos quatro discursos. A segunda etapa, ela é de ordem moral e política, mas não no sentido que esse seu Júlio Groppa está falando. Ela é o aprendizado do uso da linguagem como meio de ação. Note que todo adolescente, sem dúvida, quando ele descobre que ele pode usar a linguagem para influenciar as pessoas, ele fica maravilhado. Não é isso? Na adolescência é a época que você começa a discutir, ter opinião, etc, etc. Então, vamos dizer, a tendência natural do ser humano. Uma vez que você já tem um certo domínio da linguagem, tá certo? E que ela serve para você como instrumento para a sua orientação, bom, ela pode servir para algo mais. Ela pode servir para eu afetar os outros, para modificar os outros, para modificar a situação. Isso acontece naturalmente durante a adolescência. Então, eu acho que isso poderia ser feito de uma maneira mais regulamentar. Por exemplo, esta é a época de ensinar as pessoas, vamos dizer, a discutir com honestidade, a fazer suas opções, a tomar suas decisões, a formar grupos. Você está entendendo? A se organizar socialmente, a agir na sociedade. É a época que você vai começar, mas o sujeito tem que saber, em primeiro lugar, que o fato de ele influenciar os outros não quer dizer que ele provou nada. Nós primeiro tomamos decisões, fazemos escolhas, tá certo? E só depois é que nós colocamos o problema da sua veracidade ou validade. O sujeito precisa ter uma certa prática, vamos dizer, da discussão e da ação social, é uma prática retórica, por assim dizer, para em seguida você poder começar a dar os princípios da arbitragem científica do que ele está falando. Tá certo? Então, eu acho que o ensinamento, por exemplo, da ação social deveria preceder o ensino da ciência. Quer dizer, o método científico deveria ser ensinado para as pessoas como uma etapa superior, né, vamos dizer, que absorve e transcende todo este mundo da opinião. Você vai passar da doxa para a episteme, mas se você não tem a doxa, ué. Você que na Grécia, a Grécia teve, acho que, 4 séculos de treinamento retórico antes que surgisse a dialética de Platão e Aristóteles. E só quando as pessoas estavam muito bem afiadas naquele negócio, aí surge o problema. Diz, bom, você já conseguiu me convencer, quer dizer, você falou bonito, etc. Mas será que é verdade o que você falou? Então, as pessoas querem ter hoje em dia o negócio do ensino de filosofia nas escolas. Eu digo, isso é uma estupidez, porque o que eles vão fazer, na verdade, é o ensino de retórica. Tá certo? Ensinar as pessoas a discutir. Tá certo? Os critérios dessa discussão serão critérios retóricos, critérios de mera verossimilhança. Não vai passar disso aí. Tá certo? E só depois que as pessoas têm algum treinamento nisso, é que elas começam a perceber que, para além da persuasividade do que elas falam, existe um negócio chamado realidade. Então, essa foi a minha experiência pessoal. Eu lembro quando eu estava no ginásio, eu falava muito bem, falava melhor do que os outros, tá certo? E era de uma cara de pau extraordinária, não tinha inibição social nenhuma, né? Então eu convenci as pessoas do que eu quisesse. Então tem um amigo meu que estava querendo formar um grupo de teatro na escola. E ele não conseguia ninguém para trabalhar no grupo de teatro. Ele estava lá desesperado. Eu falei, ah é? Deixa comigo. Daí eu fui pedir autorização para a diretoria, passei em todas as classes e cada uma fiz lá um discurso. Pá, pá, pá, pá, pá, vocês têm que colaborar por isso, por isso, por isso. No fim do dia tinha 82 pessoas no grupo de teatro, o rapaz estava maravilhado. Então, ora, que condição eu tinha naquela época de averiguar a veracidade do que eu estava falando? Não tinha nenhuma. Era pura persuasividade, era puro domínio da linguagem. Foi logo em seguida que eu comecei isso, do negócio de história, de ciências sociais. Então, daí que eu comecei a pensar. Falei, peraí. Eu não tenho nenhuma garantia de que eu estou na verdade. O sucesso dos meus discursos não quer dizer nada. Eu posso ter falado uma tremenda besteira e convenci todo mundo. Mas eu pude fazer isso por quê? Porque eu tinha vencido a primeira etapa. Então, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm muito esse ensino de discussão, eles obrigam as pessoas a falar em público. Eu digo, mas que coisa maravilhosa isso aí. Isso é mais importante do que você aprender matemática. Se você passa, depois a matemática é para rapidinho. Quer dizer, o que quer dizer? Você pega um sujeito que não sabe sequer falar para as pessoas, não sabe agir socialmente de uma maneira eficiente, né? E vai ensinar para ele álgebra, geometria, etc. Para quê? Para ele ficar mais isolado, mais inibido, ainda mais burro do que já está. Tá certo? Então, o começo do ensino é um adestramento social. É um ensino de integração social. A gente deve assumir isso aí. Nós não vamos ensinar verdade nenhuma para essas crianças. Nós vamos ensinar elas a se virar na sociedade humana. Vencer sua timidez, sentir-se igual aos outros. Por quê? Porque isso alivia o problema da integração, gente. Se o sujeito tem confiança nos seus meios de, vamos dizer, de ação social, se ele sabe que ele pode persuadir os outros, ele já não fica de joelhos na frente dos outros para que o aceitem. Você está entendendo? Quer dizer, o exercício, o pessoal tanto fala em cidadania, eu digo, mas meu Deus, se você não sabe falar, que cidadania tem, pô? Está entendendo? Então, neste sentido, o começo da educação é, sem dúvida, primeiro a educação do imaginário, da sensibilidade, e da própria linguagem, a questão da própria linguagem. E depois a utilização da linguagem como meio de integração social, dando a cada um os poderes necessários para que ele não se torne escravo de grupos. Hã? Para que não seja um coitadinho, você está entendendo? Então, mas se dentro de uma escola, todo mundo sabe discutir, todo mundo sabe falar, bom, ninguém vai abusar do outro, pô. Hã? Agora, é preciso dar esse ensino para eles, conscientizando-os de que eles não estão ainda na esfera da verdade. De que existe algo mais adiante que vai fazer com que o orgulho deles caia do burro. Professor Lago, o que o senhor acha da tentativa do psiquiatra José Cabello de unificar o conceito de esquizofrenia e de falsa consciência, que ele chama de esquizofrenização das massas? Eu acho inteiramente correto. Os dois livros do José Cabello, né? A falsa consciência, né? E o outro que chama As Ideologias e a. Agora esqueci. Esse livro foi muito importante no começo da minha investigação sobre a mentalidade reprogramada e foram uma das coisas que me motivaram a fazer isso. Respondendo a uma pergunta que veio antes, esse livro do José Cabello eu li há muito tempo e eu vi que ali ele estava na pista. Ao mesmo tempo, eu lembro que eu tinha lido, isso aí faz 30 anos atrás, um livro que chama Psicopatologia Geral. O autor chama-se Gabriel Deshaies. Escreve Deshaies. Em que ele descrevia, vamos dizer, as estruturas do mundo esquizofrênico, a lógica interna da esquizofrenia. Eu falei, bom, ali eu vi que tinha algo a ser estudado. O Gabriel, ele estava na pista, mas ainda não. Ele só anunciou que a coisa existia. Entendeu? Mais recentemente, teve esse doutor Lyle Rossiter, escreveu um livro, The Liberal Mind, em que ele vai mostrando, vamos dizer, toda essa ideologia esquerdista, progressista, etc., etc., como mera expressão de necessidades adolescentes. Também está na pista. Tudo isso é importante. Mas nós não conseguiremos matar esta questão se nós, enquanto nós tivermos na mão só a descrição da lógica da demência. Né? Precisava ter, por outro lado, a lógica revolucionária também. Se você tiver esses dois, aí dá para juntar. Mas, para isso, precisava fazer exatamente o estudo que eu estou fazendo. Quer dizer, você reduzir a mentalidade revolucionária a um esquema lógico essencial, repetível uniformemente ao longo de toda a história do movimento revolucionário. Francisco Neves, gostaria que o senhor discorresse ainda um pouco mais acerca do problema da memorização dos nossos estudos. Lembro que certa vez em uma entrevista o senhor disse que após ler um livro formava uma imagem e logo esquecia do que ler. Depois de certo tempo o texto retornava à lembrança. Então o senhor passava a refletir sobre ele e analisar. Exatamente isso. Eu acho que eu deixei ali também um depoimento sobre isso num blog que eu comecei, ligado ali ao meu site. É que eu tentava descrever algo do meu processo de, vamos dizer, de aprendizado. Qualquer coisa que eu esteja estudando, a primeira coisa que eu faço é me deixar impressionar profundamente pela coisa. Como se eu estivesse assistindo um filme, sabe aqueles filmes que você fica assim na ponta da cadeira, né? sem piscar. Né? Então eu me deixo impressionar 100%, sem nenhuma defesa. Sem nenhuma, como é que se diz? Olhando a coisa como se fosse realmente um espetáculo. Né? E daí eu deixo que aquilo fique dentro de mim, sonho com o negócio, aparecem outras imagens, etc, etc. E aos poucos aquela experiência se condensa numa estrutura mais abstrata, onde eu posso dizer, foi isto que aconteceu. O que eu vi ali foi isso. Quer dizer, eu espero que apareça uma expressão, vamos dizer, conceptual daquilo que eu vi. A partir da hora que eu tenho a expressão conceptual, bom, daí eu posso voltar lá e ver se eu observei a coisa como ela realmente foi. Ou se faltou um pedaço. Quer dizer, mas eu acho que esse primeiro momento, vamos dizer, da espécie de impregnação, ele é o essencial. Agora, você tem que rezar a Deus para não deixar o diabo te enganar. Né? Porque você pode, se impregnar de veneno. Tá certo? E, bom, se impregnar de veneno, sabe o que você faz? Você vomita. Por exemplo, no Jardim das Aflições eu contei isso. Assisti a conferência do Zé Américo Mota Pessoa exatamente assim. Quer dizer, enquanto ele estava falando, eu acreditei em tudo que ele estava dizendo. Acreditei o que ele estava dizendo, absorvi a situação, fazer as reações da plateia, tudo virou uma espécie de, como se fosse um filme na minha cabeça. Né? E aos poucos, aquilo se concentrou de tal modo que eu podia descrever. Foi isto que se passou, foi isto que eu ouvi. Mas, agora que eu sei o que eu ouvi, eu posso comparar com o que eu sabia antes. É? Mas não antes, porque se eu ficasse na mesma hora que o senhor está falando, eu já fico criticando, isso é besteira. Ué, então eu ia fazer uma crítica superficial. Então, primeiro eu me deixei impregnado, aquilo foi realmente um besteirol. Besteirol memorável. Era tudo besteira do começo até o fim. Tá certo? Mas eu digo, mas se eu não me impregno da experiência do besterol, como é que eu vou criticá-lo depois? Tá certo? Quer dizer, para você criticar o besterol, você precisa deixar que ele te imbecilize um pouco também. Não é isso? Não tenha medo, isso passa. Depois você vomita tudo. Então, quando eu tentei descrever o que se passou, eu vi que foi uma experiência hipnótica. É? Ele não estava expondo uma filosofia, ele estava hipnotizando a plateia. Para fazer, aceitar coisas que eram absolutamente inaceitáveis, por exemplo, historicamente. Né? quando ele tentava, por exemplo, fazer de Epicuro, onde uma vítima da maledicência coletiva, quando, na verdade, sabe que os maledicentes eram eles? Mas, por quê? Porque eu tinha lido algumas outras coisas, eu sei o que Epicuro fez, o deixou de fazer. E também, vamos dizer, quando ele tentava puxar a plateia para fazer uma espécie de evocação do que seria, né, o jardim de Epicuro, quer dizer, como nós somos pura matéria, estamos nos decompondo e vamos morrer daqui a pouco, então a gente se apega apenas às ideias agradáveis do passado e só lembramos aquilo, né? E ele tentava mostrar aquilo como uma coisa maravilhosa, mas eu, quando tentava fazer isso, eu só ficava deprimido, deprimido, deprimido. Eu falei, mas como? Né? Esse negócio não me alegra de maneira alguma. E não acredito que isso possa alegrar alguém. Né? Mas, se, vamos dizer, se eu não tentasse absorver o que ele disse e não tentasse revivenciar a coisa como ele falou, eu não perceberia vamos dizer, a incongruência existencial da coisa, eu perceberia talvez a incongruência lógica. Mas eu acho que a coisa mais besta que você pode fazer perante um discurso é criticar suas incongruências lógicas. Porque um discurso que é logicamente incongruente, ele pode corresponder à realidade. Ou porque a realidade que ele está descrevendo em si mesma comporta contradições, tá certo? Ou porque o sujeito, através dessas contradições, ele está expressando de maneira canhestra e errada alguma coisa que é real. Então, ficar procurando incongruência lógica é besteira, mas existe a incongruência existencial, a incongruência ontológica, aquela coisa que é impossível. Tá entendendo? Então, não é possível que um sujeito sabendo, vamos dizer, é fisicamente impossível que um sujeito sabendo que ele vai morrer e virar um nada, ele se apegar às suas recordações do passado, sempre do passado, e ficar feliz com isso. Por quê? Porque ele não está vendo o passado, ele está vendo o presente e ele está caminhando para a morte. É? Então, falar, como que as minhas recordações do passado podem me defender do sentimento da morte? Elas não podem fazer isso. É? Não há uma incongruência lógica. Logicamente, não é, mas há uma incongruência existencial. Quer dizer, isso que o Epicuro fazia para alegrar as pessoas, a mim só me deprime. E acho que deprimi os outros também. Então, aquela felicidade Epicuro, ela só existe no nível do discurso, ela não existe como experiência real. Porque se você tenta vivenciar aquela experiência, ela falha, ela não acontece. Você está entendendo? É, por exemplo, sei lá, né? Chega um sujeito gay para mim e diz que, né, o Luiz Motta é uma pessoa muito desejável. Né? Daí eu vou vender o peixe pelo preço que eu comprei. Eu vou tentar imaginar. Então eu tento imaginar o Luiz Motta pelado, etc, etc. E ver se eu sinto alguma coisa. Eu digo, não vai funcionar. Você está entendendo? Não vai funcionar. Então daí eu digo, ó, peraí. Não é possível que você tenha vivenciado isso do jeito que você diz. Deve ter sido alguma coisa diferente. Você fala Luiz Motta, mas você pensava outra coisa. Entendeu? Pode ser. Tá certo? Ou então você modificava a imagem dele. Entendeu? Então, o experimento interior de René Descartes, o experimento da dúvida metódica. Eu li aquilo, deixei impregnar, falei, bom, deve ser isso mesmo, vamos fazer. Só que a hora que você tenta fazer, não acontece. Tá entendendo? Quer dizer, o Descartes assegura que o que ele está expondo ali nas Meditações de Filosofia Primeira não é uma teoria, mas o relato de uma experiência. Então, vamos fazer experiência. Só que na hora que você tenta imaginar as coisas como ele diz que imaginou, não vai, e não vai, e não vai, e não vai, e não vai. Aparece outra coisa. Quanto mais eu tento colocar tudo em dúvida, mais aparecem coisas nas quais eu acredito. E não é só no meu pensamento que eu acredito. Por exemplo, eu acredito piamente que eu estou no lugar em que eu estou. E quando eu começo a pensar, vamos dizer, penso logo existo, eu digo, bom, aí tem uma frase, tem um transcurso. Desde o penso até o existo, o seu eu continua o mesmo. Então não é o pensamento que confirma o eu, é o eu que confirma o pensamento. Por que eu digo isso? Porque eu tentei fazer e foi assim. Está entendendo? Agora, se eu ficasse lendo Descartes e criticando, dizendo, ah, está errado, está errado, não ia chegar a nada, pô. Então você tem que absorver a coisa, deixar-se impregnar e daí revivencia. E vocês vão ver como isso funciona. É um negócio incrível. Então quando eu leio um negócio e depois eu digo, olha, não é assim, não pode ser assim, é porque eu refiz a coisa, olha, não vai dar. O negócio do, né, do Kant, quando ele diz, nós não vemos as coisas em si, nós vemos apenas os seus fenômenos. Eu digo, vou tentar. Não tem um único fenômeno que apareça apenas como fenômeno. Nenhum. Não dá para ser. Não tem uma coisa, uma única coisa que compareça dentro de você só na sua aparência fenomênica. Nenhuma única coisa. Você tenta imaginar ser um pinico. Você não pode dizer um pinico é uma mera aparência fenomênica. E como é que eu sei? Eu tentei. Eu li o Kant e acreditei. Falei, bom, então. Não é assim. Como é que é? Também não sei, mas eu sei que assim não é. O negócio do David Hume, quando ele fala das bolas, que uma bola bate na outra bola. Né? Ele diz, então eu vi apenas dois movimentos sucessivos, eu não vi nenhuma causa. Ele diz, ah, é, Zé Mané? E onde terminou o primeiro movimento e onde começou o segundo? Você não viu isso. O que você viu foi um movimento único, que depois você decompôs mentalmente. Esta foi a experiência real. Eu vi uma sequência única. Né? Eu não posso parar o movimento da primeira bola e começar o da segunda. Porque é uma fração infinitesimal, não posso captar isso com os meus olhos. Né? Então, quando ele diz, nós juntamos dois movimentos e criamos em cima dela a ideia de causa, eu falo, não, é o contrário. Você capta um movimento único e você o decompõe mentalmente em dois. Por que é que eu sei? Porque eu fiz. E por que é que eu fiz? Porque eu li e levei aquilo a sério e falei, vou tentar fazer. É assim que você tem que ler os livros de filosofia. Como experimentos cognitivos, profundos e sérios. Para isso você tem que dar ao autor a credibilidade que ele merece. Você veja, David Hume estava completamente errado nisso, mas ele não era nenhum charlatão. Você leu aqueles ensaios do David Hume, a história da Inglaterra dele, o homem era uma maravilhoso, entendeu? Mas nesse ponto, desculpa, hein? Isso aí não vai dar. Entendeu? Agora, e se o cara tiver com treta, bom, daí a incongruência aparecerá de maneira mais esplendorosa ainda. Quando Nietzsche escreve aquele negócio, por que sou tão inteligente? Você acaba vendo, não, você não é tão inteligente assim. Você está entendendo? Não. Ou quando Hobbes tenta reduzir tudo, todos os impulsos humanos, vamos dizer, agressividade e medo. Né? Eu digo, não dá para você fazer isso. A famosa guerra de todos contra todos. Olha, vamos ver assim, quantas vezes eu tentei, por mim mesmo, dominar o restante da humanidade? Essa ideia jamais me ocorreu. E dominar todas as pessoas do meu meio? Também nunca pensei nisso. Nem um único instante. E se eu não pensei, por que eu devo supor que os outros pensaram? De vez em quando você pode tentar dominar uma pessoa. Por exemplo, o sujeito quer bater em você, não. Se é para você bater em mim, eu prefiro o contrário, prefiro que eu bata em você. Não é isso? Às vezes dá, às vezes não dá. Quando era moleque, eu brigava muito. Daí, bom, às vezes você bate, às vezes você apanha. Eu sei que é preferível antes de bater do que apanhar. Tem gente que acha o contrário. Tá certo? Mas, então, se o sujeito quer te dominar, você tenta dominar ele. Mas é só aquele sujeito. Ou seja, essa ideia de que todo mundo quer dominar todo mundo, isso nunca aconteceu. Agora, se nunca aconteceu, por que eu vou supor que algum dia, antigamente, aconteceu para todos? Antigamente era todo mundo assim. Cada um era o Adolf Hitler em potencial. Nem Adolf Hitler tentou dominar todo mundo. Hã? Quando ele falava com Stalin, ficava bonzinho, né? Então, e Stalin? Stalin era o melhor psicólogo, porque quando perguntaram para Stalin o que é que move as pessoas, ele falou o medo. Então, quem, cara pálida? Você, em primeiro lugar, você está morrendo de medo e por isso mesmo que você fica espionando todo mundo, tentando controlar os caras, porque você se meteu numa situação onde, de fato, todo mundo querendo acabar com você. Então, aí você tem que dominá-los para que eles não acabem com você. Fala, bom, mas esta não é a situação humana em geral. Né? Ou você acha que o garoto lá no bercinho fala, papai e mamãe quer acabar comigo, eu tenho que dominar eles. Não é possível isso. Então, essa psicologia do Hobbes está 100% errada. É. Agora, quando você faz experiência de profundidade, depois você começa lendo as análises críticas que outros fizeram a respeito, aquilo tudo se preenche de sentido para você. E fica muito mais fácil você entender. Né? Agora, se você tenta jogar com a coisa só no nível das ideias, dos conceitos, etc, etc, isso é masturbação mental. Então, não discuta com o autor antes de você ter certeza de que você o leu. Tá certo? Agora, você não vai querer ler o sujeito e impedir que ele te influencie. Falar isso aí não dá, Zé Mané. Hã? Como é que você vai? Se você quer você influenciar ele, então escreva você o livro e manda ele ler, pô. Se foi ele que escreveu, é ele que vai te influenciar. Não tem escapatória. Agora, depois você pode vomitar tudo e você sai limpo e sai mais forte do que antes. Por quê? Você adquiriu o contraveneno. Bom, eu acho que não dá mais tempo, né? Então, gente, vocês devem estar cansados, né? Então, vocês agora vão para os embalos de sábado à noite. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.